no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui é o Corveiro mais uma vez, e olha só, esse programa é praticamente uma dobradinha de 50. Aqui é Marcos Dark pro Inominata e com o patrocínio de o desodorante Avanço Vingadores. Avanço Vingadores, porque nem todo mundo é de ferro. Pediram frase pra isso, cara. Pediram frase pra isso, velho. Ronaldo Mirage, de novo no Inominata. E a vingança nunca é plena. Matar a alma é envenena. Aqui o Ayrton Magari, ainda bem que eu pensei em duas frases, porque o Ronaldo roubou a minha. Mas deixa estar. A vingança é um prato que se come frio. Nossa, só infâmia nesse podcast. O Marcos aparece só dá nisso. Bom, pessoal, além de estar o Wellington, que tá participando interinamente desse podcast, né? Só tinha participado eventualmente, acho que num trechozinho, às vezes, de filme. E tá com um convidado especial hoje. Tem alguns motivos durante o decorrer do programa pra eu explicar por que eu convidei Vai essa se pessoa. Fuder, velho. Não assinei nada daquilo, cara. Daí, especiais pra ele se justificar durante o programa. E aí, se vocês não reconheceram já de imediato a voz, eis o Daniel HDR, fabuloso guerreirista da Marvel, que de vez em quando escanteia pra DC, né? Ele traiu a causa. Trai minha conta bancária, velho. Fala, Daniel, bem-vindo ao Inominata 616. Pô, cara, um prazer, cara. Pode falar que você é descabaçado também, né? Você vai. Eu acabei sofrendo disso, né? No ArgCast, e agora eu chamei pra fazer minha vingancinha, né? Vingança no episódio dos Vingadores. É o troca-troca, né? Pois é, né? Nada mais justo, né? No podcast dos 50 anos dos Vingadores, que é o tema do podcast de hoje, né? A gente tá se vingando aí da lambança do ArgCast. Obrigado por ter me poupado da frase, porque eu não quero ser Nerdcast. Ah, tá bom. Pessoal, a gente vai dar aquela parada de praxe pro e-mail e volta daqui a pouquinho, que esse programa é mais que especial sobre os 50 anos dos Vingadores. Vai dividir por décadas, né? Porque é muita coisa pra falar, e a gente vai só dar aquela pincelada, trazer coisas curiosas, coisas que a gente marcou muito durante cada momento, enfim. Então, voltamos daqui a pouquinho. E-mail. Olá, ouvintes, estamos aqui mais uma vez com a leitura de e-mails. Eu e, olha só, Marcos Dark. Ao correio. Programa mais que especial, programa número 50 do Inominata 616. E programa sobre os 50 anos dos Vingadores, ou seja, uma dobradinha de 50 com 50. A gente vai ler hoje, Marcos, 5 e-mails. O programa tá imenso, mas como é programa especial, comemorativo, é que nem uma revista que vem com páginas extras. Então a gente vai extrapolar e vai aumentar também nossa leitura de e-mails hoje, cara. Então vamos lá, eu vou começando no primeiro aqui. Olha, esse aqui eu até separei, Marcos, porque eu acho que você é a pessoa ideal para responder a pergunta. Opa, traga a vida. Talvez você conheça a pessoa, inclusive. É Odacir Cardoso, de Guarulhos. O nome é estranho. A pergunta dele é bem simples, mas ele tá curioso pra saber o seguinte. É, como é que ficam os heróis BR? Gostaria de saber se os Vingadores já entraram em contato com algum super-herói nacional na série. Por exemplo, Cometa, Capitão 7, nem sabia que existia esse, John Ventania e outros. Seria algo bom pros leitores brasileiros e americanos. Ei, Marcos, já teve alguma coisa assim, cara? Só na cabeça de fã, né? Em fanfic deve ter tido bastante, até em fanzines mesmo tinha bastante. Minha época de fanzine eu via muito esse tipo de coisa, né? É fanfic e fanzine, a mesma coisa eu não. Não, fanfic é. Hoje o fanfic é mais tá virado pra internet. Fanzine já era de priscas eras, era a versão que vocês têm hoje de blog, de site, só que era impresso. O quadrinho era feito de forma artesanal e todo mundo que tinha esse tipo de publicação criava seu próprio herói e tal, né? E é claro, por exemplo, o cara que lia quadrinho de super-herói, obviamente fazia também quadrinho com seu super-herói criado. Vira e mexe, ele queria fazer um crossover, né? Mas é aquele negócio, nada oficial, né? Roberto Guedes nunca tentou colocar o Cometa fazendo um verso. Não, então, mas assim, o Guedes mesmo é um grande conhecedor dos heróis Marvel, inclusive, né? Mas nunca teve assim, não existe um crossover oficial. Eu, assim, não querendo deixar ninguém triste, mas, por exemplo, a Marvel, as mainstreams lá fora, eles desconhecem. Assim, né, que tem isso. Só pra não deixar o pessoal triste, assim, pô, mas os caras não conhecem o Brasil. Tem muito, mas muito super-herói nesse naipe de coisa independente em outros países, tá? Por exemplo, na África, você tem revistas de super-heróis publicadas de forma independente, que até tem, assim, o pessoal se profissionalizou em criar alguma coisa. Canadá, países que você dificilmente fala assim, pô, mas lá tem super-herói. Tem sim, entendeu? Criados lá também. Mas crossover mesmo com as grandes editoras nunca houve. Eu acho que teve alguns casos extremos assim, da Panini Itália fazendo um crossover, não teve umas edições especiais. Ah, sim, que foi publicado, acho que foi publicado lá, né, com artistas de lá. Se não me exatamente, algo assim. Mas assim, não foi exatamente crossover com personagem de lá, né, foi com produção. A gente tem aqui as saudosas sátiras que tinha do Maurício Souza, né, que publicava lá. Ainda tem, né, tem ainda, o Vingadoidos. Muito bom, você acha muito divertido também. Há muito tempo atrás, na época da Block, tinha a revista dos Trapalhões, que eles tinham também, fazia bastante sátira de super-herói na época, coisa que os Trapalhões, quando eram veiculados, né, na TV, eles faziam, e isso trazia para os quadrinhos, e era bem divertido também. Mas era coisa de mais homenagem a personagem, né, não existe um crossover, assim, oficial. Já houve crossover de personagem nacional aqui, por exemplo, um cara cria um personagem, outro cria outro, eles se combinam, conhecem na internet e tal, vamos fazer um crossover dos nossos personagens, fazem. Isso é bem interessante, né, também. Não deixa de ser um crossover interessante. Mas também o histórico da gente de super-heróis é muito pouco, né? Tem que ver o seguinte, a realidade é que é assim, né, a gênese mesmo de super-herói, por exemplo, lá entre os americanos, é porque tem aquela coisa patriótica, né? Então, o uniforme colorido de um herói não é só porque é um uniforme colorido, ele tá vestindo uma bandeira. Basicamente é isso. É algo assim que no Brasil, como cultura geral, a gente, não é que a gente não goste do país, mas eles são muito patrióticos em relação a gente, não somos tanto assim. Pra justificar a fantasia só carnaval, né? Então assim... tá super... desfile e tal. É verdade. É outra fantasia, né? Mas o super-herói, por exemplo, o que você tem de publicação de super-herói aqui no Brasil é justamente porque é leitor que lê super-herói lá de fora. Super-herói é oriundo de uma cultura americana, isso é fato. Bom, passando pro segundo e-mail do Bruno Monteiro, olha só, meu conterrâneo do Recife, Pernambuco, e ele manda o seguinte: quando pensamos nos heróis mais fortes da Terra, pensamos nos mais poderosos. Mas só isso não basta. Por isso eu lanço essa questão: quem deveria ser os Vingadores fixos e por quê? Aí ele manda a lista dele. Ele acha que o líder tem que ser o Capitão América, o Homem de Ferro tem que ser o cara da tecnologia e o gênio, o Thor por causa do poder, o Hulk por causa da força sem limite, a Viúva Negra por ser um espiã, o Gavião Arqueiro por ser um atirador, o Namor porque seria o cara envolvido com as vantagens de estar na água, né? O Doutor Estranho pra ser o maior mago do planeta, outro seria o caso da Feiticeira Escarlate, segundo ele. E aí ele pega um personagem bastante desconhecido, o Blue Marvel, também por superpoder, e o Demolidor pelos sentidos aguçados. Ele foi escolhido por categoria, né, praticamente. Quase nunca a versão dos Vingadores ocorre desse jeito, né, de ter um pra específico pra cada um. Sempre é uma... Na verdade, ele superfaturou os Vingadores aí agora, hein? Aí sim são os mais poderosos heróis da Terra, né? A maior quantidade, né? Inclusive, heróis mais poderosos da Terra. Os próprios Vingadores mesmo, né? Por exemplo, quando iniciaram, se pensar bem, era o que tinha pro momento, né? Não era... Não dá pra se comparar, por exemplo, ele poderia até fazer assim, fazer uma Liga da Justiça, né? Mas não é um outro universo mesmo, é um outro comparativo, né? Ao ouvir esse podcast, você vai ver que as diferentes formações dos Vingadores, viu, Bruno? Não é bem assim, elencando pelo que é necessário. Às vezes é o que dava pra ser, né? É o departamento de seleção dos Vingadores, não tinha um padrão muito bom, não. É o que tinha pro dia, às vezes. Era o que tinha era pra cumprir cota ali, ó. Tem vaga. Chegou primeiro, aí beleza. O Demolidor não chegou primeiro que ele se perdeu no meu caminho, ele errou o caminho e não viu a placa. Marcos, pelo amor de Deus, de novo, fazendo piada. O próximo e-mail aqui é do Anderson Tavares de Andrade, que ele é de São Bernardo do Campo, São Paulo, e mandou o seguinte: Olá, Marvel 66, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que fazem. Sou muito fã de vocês. Provavelmente vou perguntar algo a vocês que não saibam responder, mas não tem problema caso isso aconteça. Queria saber se as histórias da Academia dos Vingadores ainda serão publicadas aqui no Brasil, pois há muito tempo elas não são publicadas em Avante Vingadores. Não posso reclamar das histórias de Avante Vingadores, pois Soldado Invernal é sensacional. E Journey into the Mystery só recebe elogios. A propósito, vocês recomendam? Sim, claro. Cara, é a melhor coisa que o Kieron Gillen fez foi trazer o Loki nessa Journey into the Mystery, né? Eu me surpreendi. Eu, na verdade, não tava acompanhando a Journey. Eu acabei, assim, acompanhando meio que acidentalmente, né? Que me encomendaram um artigo a respeito. E eu fui ler, eu me surpreendi. É muito bom, a ideia é muito boa mesmo. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, pô, transformaram o Loki no num infante, né? Numa criança e tal. Eu ia achar uma ideia absurda. Falei, porra, mas a, né? Mas depois que virou não, mulher, né? Qualquer coisa tá valendo. Não, mas justamente por isso, né? Falei assim, porra, transformou em mulher, agora em moleque, essa porcaria eu não vou ler. E eu vou te falar, eu tava com a informação de que ele transformou em criança. Eu li, comecei e falei, puta, era uma bomba. E eu vou te falar, me surpreendeu. Muito bom. É excelente, cara. É, talvez essa leva de Avante Vingadores desse ano é algo que mereça o troféu meio meia pra 2013, né? O Journey foi aquela revista que me fez acordar atrasado, né? Porque eu falei assim, eu vou ler só um pedacinho, só que você não consegue parar, cara, porque é muito bom. E aí ele continua o seguinte, bom, mas se não tem espaço pra Academia dos Vingadores em Avante, podia muito bem publicá-la em Vingadores, já que estão só com 2 títulos e 3 histórias ao mês. O que faz com que ela fique bem adiantada em relação aos títulos de Vingadores vs X-Men, por exemplo. Poxa, eu não fazia ideia o que era o Quinteto Fênix quando apareceu em Vingadores. Obrigado por lerem meu e-mail e sucesso para todos vocês. É, o que o Anderson está reclamando aqui é o seguinte, que as histórias na revista dos Vingadores, elas estavam bem mais adiantadas que a própria saga Vingadores vs X-Men. Esse aí ele tava querendo, por exemplo, que a Academia entrasse aí no meio, né? Só que a gente viu, já que o meio dele já faz algum tempo e está lá na nossa caixa esperando para ser lido, que acabou não acontecendo isso. E a Panini publicou Vingadores vs X-Men completamente fora de ordem com os tie-ins. Isso tá visível. Muita gente já tá pedindo checklists pra gente, né? Pra saber qual é a ordem de leitura, que querem reler tudo de novo pra saber onde acaba e onde termina essa saga. Mas enfim, a Academia dos Vingadores, agora sim, eu tenho certeza da resposta, não vai ser publicada aqui. Porque praticamente está batendo aí na porta o Marvel Now, que vai reformular bastante coisa. E aí eu acho que a Panini acabou decidindo cortar os títulos que eram menos chamativos. Calhou de ser Academia dos Vingadores. Infelizmente, porque não era um dos piores. Eu até gostava. Mas, enfim, foi bom até onde foi publicado, né? Ah, só pra acalmar o pessoal, quando eu digo reformular, não é rebutar, tá? Só pra ninguém ficar desesperado, tá? Apesar de que, né, o pessoal já deve estar ciente, né, que a Panini resolveu batizar o Marvel Now de Nova Marvel. Mas não é nada realmente rebutado. Marcelo Nova agradece. Bom, o próximo e-mail aqui é do Bruno Baldinotti, que é de Sertãozinho em São Paulo. Nossa, tem um Sertãozinho em São Paulo, Marcos? Tem Sertãozinho em São Paulo. Nossa, tem. Eu pensei que era só lá pra Bruna de cima, mas não tem. Não, mas tem Sertãozinho. Ele deve ser e deve ser algo parecido com Asgard. É, Baldinotti deve ser filho do Balder, né? O Bruno manda pra gente o seguinte: oi, eu tenho um super-herói em mente que eu gostaria que vocês pensassem no assunto. O nome dele é Capitão Raio, e ele é um herói que eu planejei faz muito tempo, e gostaria que ele virasse um sucesso. Por favor, pensem no assunto. Eu acho que o Bruno está na nossa lista, que está confundindo o Marvel 66 com a Marvel Comics americana. Exatamente. O máximo que a gente pode fazer é fazer você fazer um crossover com os heróis brazucas aqui, mas é, né? Bruno, não sei, a gente coloca na opção do nosso formulário também idade, mas eu imagino que você não está muito a par do que é o site da gente. O Marvel 66 é apenas um site que de fãs como você, inclusive, que transmitem as notícias da editora americana pra cá, né? Traduzem, por aí vai. Mas é o seguinte, estimulo você, como o Marcos falou aí, já que a nossa primeira questão é sobre heróis brasileiros, que você faça seus fanzines, seus fanfics, enfim, invista no seu herói aí. Produza, porque quem sabe? Investe no seu sonho, que vai que o Capitão Raio se junta com o Cometa, forma um grupo Thunderbolts brasileiros, enfim. Só por curiosidade, em Priscas Eras eu também tive um personagem criado chamado Raio, viu? Marcos, abre o olho com o Bruno aí. Tô vendo. Só porque eu desisti não quer dizer. Ele tá lá na Era de Ouro ainda, mas tudo bem. Mas existe. E aí, Marcos, nosso último e-mail, quinto e-mail, né? Já que eu prometi 5 pra ficar um númerozinho cabalístico pra esse programa. E aí, o quinto e-mail é do Leandro Carlos, São Paulo, capital. Faz um comentário sobre o nosso podcast do Demolidor, Marcos. Opa, você tava presente, então vamos ver aqui. Salve, salve, Marvetes do Inominata. Me chamo Leandro e eu sou um apreciador do trabalho de vocês há pouco tempo. Na verdade, conheci através do podcast do Aracnofan, quando se juntaram pra falar sobre o Aranha 2099. Opa, a gente rendeu algumas pessoas a mais aí. Entrou no crossover ali. É, agora Bem-vindo ao Marvel 66, Leandro. Eu ouvi o podcast onde vocês abordaram um assunto no qual eu estava muito ansioso para ouvir, que era o do Demolidor. Depois de tudo que eu ouvi sobre a vida do herói ao longo de tantos anos, fiquei de boca aberta por saber que o personagem que para mim era secundário se tornou hoje o meu herói favorito ao lado do Homem-Aranha. Porém, infelizmente, as histórias do Atrevido pipocaram em muitos títulos diferentes, e eu, na ânsia de resgatar tudo aquilo que ficou para trás, acabei ficando num beco sem saída. Queria pedir a ajuda dos amigos Marvetes, no caso é a gente, filmar. Opa. Para pelo menos me indicar as principais histórias do Vermelhinho, sendo que já consegui. O Demolidor, Homem Sem Medo e a Queda do Demolidor. Fico agradecido se lerem meu e-mail em um dos podcasts. Parabéns pelo trabalho bem feito. Vocês mandam muito bem. Ah, e Coveiro, eu também sou de Pernambuco, mas já moro em São Paulo há bastante tempo. Um abraço e fiquem com Deus. Leandro, todo mundo já veio de Pernambuco em algum momento, só não sabe ainda. Eu não cheguei a essa conclusão quando vim pra cá pra São Paulo. Já viajei por tudo quanto é canto desse país. Ou alguém é filho de pernambucano ou neto. A gente sai dominando o mundo aí. É, logo logo vamos ter que mudar o nome do estado, né? É, ou do país, olha só. Né? É, vai saber, né? E pô, Mark, ele já tem os dois mais famosos, né? Que saem encadernados da Panini, que é o Demolidor Homem Sem Medo e a Queda de Moonrock. Durante o podcast da gente, a gente citou bastante sagas, né? É, inclusive tem o encadernado do Diabo da Guarda. Eu ia falar, o Diabo da Guarda, exatamente. Assim, um tempo atrás, já faz um bastante tempo já, mas sei lá, de repente ele encontra em sebo ou em leilão virtual. A Panini, um pouco no começo da Panini, quando ela começou a publicar a Marvel, ela fez um especial do Demolidor do Frank Miller, né? Eu acho que isso é mais do que essencial. É os maiores clássicos, né? É os maiores clássicos. Se eu não me engano, foi 3 ou 4 edições, eu acho, se eu não me engano. Altamente esgotado e todo mundo lutando um preço caríssimo no mercado livre. Mas, né? Reza uma hora, a hora que você achar um preço assim compatível, pega, porque vale a pena. É essencial. Hoje em dia há críticas e críticas a respeito do trabalho do Miller, né? Quanto dele no Demolidor. Tem quem ame, tem quem odeie, mais em relação ao que o Miller se tornou futuramente. Mas é bom conhecer, cara. É, porque foi ali que o personagem catapultou mesmo pra se tornar um personagem cult, né? Que é hoje muita coisa da parte sombria. A gênese da parte sombria dele tá ali, entendeu? E se não fosse essa fase, não existiria mais a história do Demolidor, tem ideia. Tava bem ruimzinho mesmo antes disso. Tem uma minissérie que saiu que foi com essa que desenhou, que é o Demolidor Pai. Sim. Pô, lembrei de uma agora, que é aquele Amor e Guerra, que é do Bill Sienkiewicz, que se chama, você lembra? É, tem um Elektra também. É, o Elektra, que é, né, voltado pra ela. Ele é o coadjuvante ali, mas o Amor e Guerra é muito bom também. Tem também uma biblioteca histórica do Demolidor, né? Tá aí, pelo menos a primeira. Primeiras histórias, né? Teve também uma única edição anual do Demolidor, quando ele ainda tinha a revista dele, que é a Redenção. Ah, sim. É, pra um personagem que dito secundário, até que ele teve uma série de especiais. Teve, inclusive, duas tentativas de revista mensal própria, né? Uma dividida com o Hulk e uma só com ele, né? Por um bom tempo. É que é um pouco complicado, assim, você escolher uma ou outra pra você ver como que o personagem é bom, porque, assim, não tem especificamente, assim, um especial. A própria revista mensal dele tem fases muito boas, entendeu? Quem sabe, assim, a Panini investe, por exemplo, a gente comentou naquele podcast a fase do Bendis, né? Sim. Ela traz isso na edição deluxe, né? Tá, aos poucos tá trazendo de outros personagens que a gente nunca imaginava que ia ter. Sim. Enfim, então tá essas dicas aí, viu, Léo? Bom, antes de acabar essa leitura de e-mails, Marcos, eu quero só fazer um pequeno comentário. Tinha conversado com vocês do podcast em off, que eu estava na Comics um dia, e aí de repente passa uma pessoa com um fone de ouvido, para, se assusta, olha assustado pra mim, né? E olha, tira o fone de ouvido e pergunta se é o Coveiro. Aí eu disse, ué, sou sim. Não, que eu tava acabando de ouvir o podcast, inclusive o mais recente sobre a Guerra dos Reis, né? E eu falei, ah, cara, legal, né? Você se apavorou, né? Viu as vozes separadas duas vezes, achou que tava com defeito o programa e tal. Eu bati um papo danado com ele, que é o Caio, e, cara, é muito bom a gente tá vendo as pessoas, principalmente ouvindo, né, o podcast, que dá um trabalho grande pra fazer, pra editar. É muito mais trabalhoso que colocar um artigo no site, demora uma semana às vezes, dependendo de como for o volume da coisa. E tinha comentado com ele, acho que até vale a pena ressaltar aqui mais uma vez, que a gente tem fazendo o esforço de colocar pelo menos 2 a 3 podcasts do Inominata por mês, mas a gente tá com um problema sério de editores do podcast, porque eu acabo fazendo bastante coisa no site e ultimamente eu sou o único editor também do nosso Inominata 66. E aí lamentou porque talvez diminuísse a frequência e tal, e pediu para que a gente continuasse, mesmo que não fosse com a periodicidade que a gente estava tentando manter ao longo desse ano, né? Desde que eu resolvi assumir de vez a edição dessa parada. Mas queria deixar até claro que a gente vai continuar, né? A gente chegou até o número 50, não vai tentar parar agora, justamente quando a gente já chegou nessa marca, né, Marcos? E rumo ao 100, né? É, e rumo ao 100. Mas só que a frequência, provavelmente, ao longo dos próximos anos, até a gente ter realmente um time de edição grande, vai também diminuir. A gente vai tentar manter quinzenal, mas alguns meses talvez não fique quinzenal. Quando tiver uma exigência grande, né, de quantidade de filmes, final de saga, por aí vai, eu tenho que fazer o maior esforço pra colocar isso no ar. Nessa leitura de e-mails a gente viu, né, o pessoal falar que é muito fã, né, do Marvel 616, mas acredite, não só do Marvel 616, eu falo até do fazer o jabá aqui, tá? Até do blog Âmago, ao qual eu escrevo, nós também somos fãs de vocês, tá? Dá muita alegria, tipo, a gente fazer esse trabalho que a gente faz, assim, receber até puxão de orelha, às vezes, pô, você esqueceu de tal detalhe, não sei o quê. Essa interação é muito boa, porque a gente tá falando de quadrinhos que a gente gosta tanto e traz tanta, assim, diversão pra gente, é esse sentimento que a gente quer passar pra vocês. E esse feedback, esse retorno que vocês dão pra gente, só mostra que a gente tá tendo sucesso nisso tudo. Então, nós é que agradecemos. Eu lamento até porque a gente tá numa fase boa de quadrinhos, né, Marcos? Acho que fazia um bom tempo que não tava tanto na mídia, não tinha tanta gente que era fora do âmbito dos quadrinhos comentando sobre quadrinhos. A demanda dobra cada vez mais, né? Tá, a demanda tá tão intensa que a gente, às vezes, que tá com a mesma equipe ou um pouco mais reduzida no momento, fica atordoado de conseguir manter as coisas no ar. A gente tinha, numa época que era um filme a cada 2 anos, tá agora com 3-4 filmes por ano, pra você ter uma ideia. E ainda cobertura de quadrinhos, games, action figures, porque todo esse público acabou pedindo pra gente comentar também, e a gente encaixou dentro da lista de coisas que o Marvel mesmo tem que cobrir, né? É igual o plantão da Globo, né? Sempre vai aparecer uma urgência que a gente vai ter que falar ali. Pois é, uma caixinha de surpresa. Todo dia a gente abre os sites americanos pra saber o que diabo é que surgiu. E a Marvel adora ser a casa das ideias de surpreender a gente, então o que não falta é assunto. Pois Mas não se desespere. Mesmo que não seja com a periodicidade que vocês queriam, a gente vai estar mantendo o Inominata 66 e também o nosso site, tá ok? Então, continuem mandando e-mails pra gente, não fiquem com raiva porque tá um atraso de 3, 4, 5, 6 meses, porque a gente lê. E, em algum momento, vai ser também lido no nosso podcast, ok? Então, basta apenas mandar um e-mail pra inominata@marvel66.com ou preencher nosso formulário de contato, tá ok, Marcos? Ok, crianças, um abraço e sejam felizes. Opa, opa, peraí, pessoal, a gente não vai falar agora sobre o podcast dos Vingadores. Antes disso, a gente tem uma surpresinha, e por isso eu chamei aqui o meu querido amigo Daniel HDR. Alô, beleza? Porque essa promoção aqui vai ser praticamente um crossover promocional podcastal. Exato, mano. Puta puteira do caralho em que você ganha milhões! E o Daniel é perito de falar com uma quantidade de palavrões enormes em menos de um minuto. Mas vocês gostam. Vocês têm vida, vocês. Cara, se tu estiver ouvindo no carro com a família, né? Isso é um problema. Pois é, né? Bom, é o seguinte, eu e Daniel estávamos querendo fazer uma promoção para os 50 anos de Vingadores. O site da gente acabou fazendo uma para os 50 anos dos X-Men e a gente tinha que falar, claro, do maior grupo de heróis da Terra, né? Então a gente pensou no seguinte, duas perguntas bastante curiosas e que tem tudo a ver aqui com o nosso podcast. Uma delas você vai ter que responder aqui no nosso site. A gente vai criar uma postagem própria para isso. Só que ao invés de responder no formulário que a gente geralmente coloca online, vocês vão ter que responder diretamente nos comentários. Por quê? Porque essa resposta tem que ser a mais votada entre todas. E a pergunta do Marvel 66 vai ser o seguinte. Qual o vilão que não foi Vingador, mas que seria um bom Vingador? E por quê? Tem que justificar pra gente. Uma questão bem difícil, porque vocês sabem, como os Vingadores é uma equipe de band marginal, né, que virou herói de uma hora pra outra, então tem que separar o joio do trigo, saber quem não foi Vingador, né, dos vilões da Marvel, e aí justificar por que ele seria um bom Vingador. Sobrou uns 10 aí, então você vai ter que justificar bem essa parte. É, até vai ser bem fácil. Quem for realmente a resposta mais votada, vai ganhar o quê, Daniel? Vai ganhar um exemplar do meu sketchbook, o Small Things, que é uma coletânea de cards que eu fiz pra Marvel e pra DC durante o ano passado. E também vai ganhar um exemplar do prelúdio do filme dos Vingadores, a minissérie que eu desenhei pra Marvel Comics, juntamente com meu amigo Luke Ross. Quem for ganhar, vai ganhar o kit com essa edição importada, né, da minissérie dos Vingadores do Prelúdio, autografada por mim, e vai ganhar uma cópia do meu sketchbook Small Things também. Oh, eu tenho, muito bom. Melhor que isso, se a pessoa ganhasse um sketchbook do Falcão de Aço, cara. Aqui também o pessoal também deve saber da tua paixão por esse personagem. Cara, quem é que ouve o nosso podcast não sabe que eu gosto do Falcão de Aço. Você tem um sketch meu do Falcão de Aço que é quase o tamanho de um sketch card, né? Bom, e aí do outro lado da moeda vai ter uma postagem vinculada também lá no Argcast. Essa postagem está sendo anunciada no nosso episódio do Hellboy, que está disponível também para audição a partir dessa semana. E que eu tô lá também. Não tá não. Por 3 minutos, mas tô. Ah, é verdade, né? Foi falando da promoção, né, cara? Os 3 minutos. Exato, vai estar sendo vinculada lá, mas vai ter um post da promoção que a gente está promovendo aqui junto com o Marvel 66, um post específico da promoção em que a pergunta será diferente. Nós vamos perguntar para os ouvintes do Inominata e leitores do Marvel 66 e os ouvintes do Argcast e leitores do site do Dynamo, né? Nós vamos perguntar qual o herói que não foi Vingador e que seria um vilão foda contra a equipe. E por quê? Lá também vai ser o mesmo sistema. Você vai dar as fases, né? Herói que não foi Vingador já tem uma boa quantidade aí. É verdade, né? Principalmente se não forem mutantes, porque agora tá uma puta puteira do caralho, estão todos misturando, né? Mas vejam só, você também vai dar sua resposta lá nos comentários e ela também terá que receber votos. E aí o prêmio é um pouquinho diferente. Além do sketchbook Small Things, o ganhador da promoção na página do Dynamo vai ganhar um print autografado de um desenho que eu fiz dos Vingadores contra o Ultron. Não todos os Vingadores, mas os três principais, pelo menos na minha opinião de merda, né? Que é o Homem de Ferro, Capitão América e Thor. E esse desenho é um desenho que eu fiz. Teve tiragem limitada esse pôster, ele foi lançado na Nova York Comic Con, teve também no Fast Comics no ano passado, são as últimas cópias desse pôster, ele é desenhado por mim com cores do meu amigo Alzir Alves lá do Rascunho Studio de João Pessoa, Paraíba. Mas é o seguinte, Daniel, a gente tem que explicar pro pessoal que não é tão fácil assim, né? Não é só ir votar em um e votar no outro, é uma coisa combinada, cara. Pensem bem, seus malandros. Tu pode até pensar assim, eu vou criar um monte de fake, vou votar num, vou votar no outro. Ou então vocês vão pensar assim também, cara, eu ganhei lá no Marvel 66, mas eu não vou ir lá no site do Dynamo, que são tudo um bando de porra louca, só falo palavrão no podcast dos outros. E aí eu não vou ouvir o podcast deles também. Presta atenção, maluco, tem que estar participando das duas promoções. Se você ganhou no Marvel 66 e não foi lá postar a sua resposta na promoção do site Dynamo, e aí tu teve o maior número de votos no Marvel 66, simples, velho, tu não ganhou. Então você tem que participar das duas promoções. Não importa se você ganhou numa ou perdeu no outro. Se você ganhar nas duas, tu é foda. Tu é o cara, velho. Tu tem a maior rede social do mundo pra ter votado em ti, certo? Mas entenda bem, você tem que participar nos dois sites. Então, pessoal, tá aí dado o recado. Essa postagem vai sair algumas horas depois da publicação do nosso podcast. Então aguarde um pouquinho, vai ser no mesmo dia. E aí vocês já começam a pensar, né? E mandam ver. Então vamos agora partir pra nossa discussão sobre os maiores heróis da Terra. Avante, Vingador. And there came a day. A day unlike any other. When Earth's mightiest heroes found themselves united against a common threat. To fight the foes no single superhero could withstand. On that day, the Avengers were born. Começando o programa de hoje, pode dizer que há 50 anos atrás teve um setembro como nenhum outro, né? Que a Marvel resolveu meio que copiar a DC na Liga da Justiça da América, né, Daniel HD? Porque tinha perguntando pra mim. Você em algum momento ia jogar isso na conversa. Não, cara, todo mundo já conhece essa história, também já falei, e não preciso só eu lembrar isso. O Gerhard Jones falou isso também lá no livro dele, muito bom, O Homens do Amanhã, a famosa conversa entre o Júlio Schwartz, né, se não me falha a memória, e o editor da Marvel, que agora não tô lembrando o nome. Martin Goodman? Isso, Martin Goodman, os dois conversando na partida de bola. Isso era uma safadeza, né? Eles viviam conversando e trocando, um roubando ideia do outro. Cara, os dois pegavam, dividiam o voucher de puteiro deles, né? Depois do happy hour, essas coisas. Aí o fato é que o Schwartz tava comentando, olha, nós temos um gibi muito bom, tá vendendo horrores lá, negócio de super equipe. E aí acabou que eles criaram o Quarteto Fantástico, não foi necessariamente os Vingadores. Os Vingadores foram uma consequência, primeiro, da ruptura que eles tiveram com a distribuidora, que era a mesma distribuidora da DC Comics. Quando eles criaram o Homem-Aranha, eles quebraram os canecos com a DC mesmo, porque um dos acordos comerciais que eles tinham com a distribuidora da DC é que eles não poderiam fazer heróis uniformizados. E isso se manteve por bastante tempo até a criação em si do Homem-Aranha. Aí, como quebrou o caneco mesmo, eles já viram, olha, acho que a gente já pode criar uma equipe de heróis uniformizados. E antes que o pessoal diga, ah, mas os X-Men vieram antes, eles tinham máscara. Aí, não, mas é o mesmo mês, praticamente. Exato, mas é uma questão de semanas, eu acho. É que o X-Men é mais uma milícia, né? Eles tinham ali a roupa deles e eles, por serem seres perseguidos, né? Eles escondiam o rosto, né? Agora, os Vingadores, eles foram também um arremedo de vendas, porque eles estavam pegando títulos que, de certa maneira, não estavam vendendo tão bem quanto alguns dos outros editora e resolveram reforçar a presença dos personagens no mercado. Mas eram os personagens principais, né, Daniel? É, eles eram os principais, mas mesmo assim não vendiam que nem o Quarteto e o Aranha. Não, sim, eles não eram os mais marcantes, tanto que assim, eles não colocaram, por exemplo, o Aranha logo nos Vingadores, porque... Exato. O que não era preciso, na verdade, é arrumar uma outra casa para os heróis não tão conhecidos, como o Daniel falou aí, reforçá-los ainda mais, isso é fato. Mas o curioso também é isso, isso que é uma grande diferença, né? Eu acho que a Liga tinha... heróis que foram criados para a Liga. E a Marvel resolveu, na verdade, juntar tudo que ela tinha. Inclusive, ela quis transformar um personagem que não era herói, que era o Hank Pym. O Hank Pym, na primeira aventura dele, ele não era bem um herói, né? Ele era uma história de ficção científica de um cara que encolheu. E aí surgiu como um Homem-Formiga, mas foi naquela Tales of Astonish. E aí, bom, era um personagem que era muito escanteado. E quando surgiu os Vingadores, foi uma ótima oportunidade, concomitantemente, tá colocando ele pra ver se vingava, né? Acho que a revista dele não durou tanto. É, na verdade, nenhum deles tinha a sua revista própria, né? Porque o Homem de Ferro era da Tales of Suspense. Isso. O Homem-Formiga Vespa da Tales of Astonish. O Thor da Journey into Mystery. O Hulk chegou a ter. O Hulk tava desempregado e depois ele também não ganhou a revista dele de cara. Ele foi pra Tales of Astonish, que depois foi virar o Hulk só. Não, aí juntou essa galerinha aí pra ser os mais poderosos heróis da Terra, né? E escanteando completamente X-Men e o Quarteto Fantástico. Ele não pode esquecer também que a realidade editorial da Marvel, por causa desse acordo que eu comentei agora há pouco, né? Era uma realidade que eles tinham diversos títulos da Atlas Comics, que tinham marcas fortes, no caso, e todas essas histórias, elas giravam em torno de ficção científica, e giravam também em torno do fantástico, de histórias de suspense, de mistério. É. Então, muitos desses títulos que acabaram de ser citados aqui, eles receberam esses novos personagens da Marvel, mas eles continuaram suas numerações porque eles tinham histórias anteriores, que não tinham nada a ver com super-herói. A maioria de monstros e de ficção científica, né? Exatamente. O próprio Hulk é uma característica de uma história de monstro, tal como o Quarteto era para ficção científica. Porém, o Quarteto ele já ganha uma revista própria, porque ele foi uma aposta mesmo da editora, né? Todos eles, na verdade, bebem um pouco de diferença da Marvel, que ele afasta o Fantástico. Tirando o Thor, na verdade, que teve esse poder mágico, divino, todos os outros são bem basados em frutos de experimentos científicos, né? Ele, o Hank Pym veio de uma história de ficção científica. O Homem de Ferro, se você olhar no contexto das outras histórias, também é uma história de ficção científica, né? Tecnológica. É. Então todos eles são disso mesmo. Bom, e o curioso é o seguinte, a revista foi meio que o teste, tanto que ela não tinha uma periodicidade constante. Ela começou a cada dois meses, né? É, até a sexta edição ela era bimestral. É, tanto que sofria bastante, por exemplo, que se a pessoa só acompanhasse Vingadores, ela de repente via na primeira edição Homem de Ferro com a armadura original, na segunda já tava ele com a dourada, depois sem explicação nenhuma com a vermelha e amarela, e aí o pessoal vê o que é que acontecia. Tem uma outra explicação também que envolve o Jack Kirby. É, o Kirby, justamente por ser a principal estrela da editora, né, ele foi chamado para ser o artista do Gibi dos Vingadores por uma questão estética, né? Eles queriam que todos esses heróis mantivessem a sua estética que foi apresentada, por exemplo, no gibi do Hulk, no caso, com as histórias do Hulk com o traço do Kirby, as histórias do Thor com o traço do Kirby, e o Homem de Ferro era o único ali, que no caso tinha o Don Heck, né? Mas os personagens, vamos dizer, o Thor e o Hulk, eles queriam que mantivesse aquela estética do Kirby. Para poder segurar o Rojão de desenhar isso, mais o quarteto, mais o Hulk, mais o Thor, os Vingadores precisaram ser bimestrais também por causa disso. Quer entender isso daí, ô Coveiro? Quer entender toda essa lógica toda? Visita um blog bom aí, Cronologia Lógica Marvel. Põe um barulhinho ali da moedinha. Tá bom, pode deixar que eu vou fazer um plim-plim aí depois da propaganda. É, e deem valor pro trabalho desse cara, porque a Marvel tem Alzheimer muitas vezes. Então, pense o seguinte, ó, a pessoa que é a cura pro Alzheimer da Marvel é esse site. Então, deem valor. O engraçado é que o próprio Don Heck, que você citou aí, ele é que substitui imediatamente o Kirby, né? Ele, na verdade, era o segundo em batalha, digamos assim, pra segurar o Rojão e desenhar vários títulos isso uma aí, vez só. Isso aí. O lance também, que se você perceber também, Daniel, talvez o host principal original dos Vingadores seja esse, e não tem entrado o Homem-Aranha, como também não entrou o Doutor Estranho, que já tinha sido criado, porque eles não tiveram o dedo do Kirby, ou pelo menos assim, o Steve Ditko tinha colocado as garras nos dois personagens e acho que não ia pegar bem, né? É, o Ditko tava cuidando do Doutor Estranho e tava cuidando também, né, do Homem-Aranha, principalmente do Aranha, né? Então talvez essa falta dos dois personagens inicialmente seja por conta disso. Não tem como a gente saber, na verdade, né? É, na verdade não tem como saber, e no caso Stan Lee pode até afirmar isso pra poder render a pauta. O Steve Ditko tá cagando pra isso. E você vê também que nas primeiras histórias dos Vingadores, além de ter essa ideia de juntar os personagens pra fazer uma maior propaganda deles, teve também um lance de trazer de volta personagens mais antigos. Foi essa a revista onde tanto o Namor quanto o Capitão América foram trazidos pra aquela época, né? Tiraram de 1940, acho que a última vez que foram usados foi 40, 42, 43, pra voltar pra 1963, né? Ou seja, 20 anos depois estavam os personagens surgindo mais uma vez. É, o Namor ainda teve alguma participação nas revistas do Quarteto Fantástico, mas o Capitão América voltou na revista dos Vingadores mesmo. Vale ressaltar, o Namor voltou na revista do Quarteto, né? Foi o vilão por um bom tempo, e ele virou o vilão dos Vingadores, acho que uma revista antes da do Capitão América se ressurgir. Exatamente. Porque ele pega aquele bloco de gelo, né, revoltado, ah, vocês estão adorando isso aí, aí joga, mal sabia que era um amigo dele da época dos invasores, mas... E não sei se você sabe, mas isso também já foi levantado em fóruns, em alguns livros de pesquisa a respeito do trabalho do Kirby, e também, por assim dizer, do Stan Lee, que o conceito que ele desenvolveu, no caso da clonagem, junto lá pro projeto Cadmus, quando o Kirby... esteve trabalhando na DC Comics com o título do Jimmy Olsen, o Superman. Essa ideia original que acabou gerando o Guardião, que é aquele herói com escudo lá da DC Comics, que é um clone do Projeto Cadmus, era a ideia que o Kirby tinha para trazer o Capitão América de volta. Só que o Stan Lee achou um tanto quanto complexa demais para a época, e ele acabou adotando o esquema da animação suspensa, né? Ele pôde criar o link do Capitão América cair lá do foguete que ele tava, o Bucky tava ajudando ele a desviar da rota, e aí ele cai nas águas geladas e o Namor acaba dando o chute no picolé de Capitão América lá, que cai em águas quentes. Na verdade, isso cria uma pequena confusão, né? A gente já pode até apontar aqui, porque surgiu de repente um Capitão América de 1950, isso, que acho que não tinha o dedo do Kirby nem do Joe Simon. Não tinha. E aí eles nem quiseram tocar nesse Capitão América. Mais tarde, outros roteiristas, né, acho que até o Byrne foi um dos responsáveis pra tentar ajeitar essa história, disseram que um outro Capitão América assumiu o manto do Steve Rogers enquanto ele esteve congelado e ausente. Isso. É uma coisa que faz tanta volta, mas que os roteiristas adoram, né? Até hoje o Ed Brubaker tá lá trazendo esse cara pra ser um cara meio loucão, psicótico. Ele foi um cara que experimentou o soro do super soldado e bateu o revertério nele lá, ficou meio... O Nômades, que é o Buck daquela época... Exato. É. Ele foi um personagem que foi até bem aproveitado dos anos 90 e tal. Enfim. Ele usou o soro do super soldado vencido. Uma curiosidade aí que teve alguns meses antes da quarta edição dos Vingadores, onde apareceu o Capitão América, teve uma história solo do Tocha Humana, que ele enfrenta um vilão mequetrefe lá, que ele se apresenta como Capitão América, usa o uniforme, mas não era, era uma pegadinha do malandro ali. Mas já era um teste pra ver. Era cosplay daquela época. Era cosplay. É, a Marvel tem essa de vez em quando de fazer um teste aí, só pra ver como é que os fãs seguravam a onda aí, como é que eles recebiam essa parada, né? Só uma curiosidade, a frasezinha clássica, pelo menos a frasezinha completa, né, que a gente ouve dos Vingadores, né, clamando que eram os heróis mais poderosos e teve um dia como nenhum outro, parará, parará, ela é uma frase que foi incorporada nos anos 70, né, no rosto dos anos 70 da revista, que aí é a frase clássica que o Samuel Lee Jackson fala no trailer, no teaser trailer dos Vingadores, né. Bom, e aí, como a gente sabe, né, a coisa foi expandindo ao longo das décadas, né, e bifurcou pra ser a franquia que é hoje, né, acho que 50 anos depois, não só por causa da data comemorativa, a gente sabe também que o Vingadores está no auge, mais do que qualquer outro título da Marvel, né. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala em Vingadores, o que, que vocês pensam? Tenta resumir em uma frase. A gente pensa em vingança, né? Em retratação, né? Pensa em vingança e retratação. É, porque o nome pede a isso, né? Tá, e no caso, e tu, Dark? Eu penso isso também. Era um grupo mais radical, mas o nome meio que não condizia com o maniqueísmo do grupo, vai dizendo assim. Na verdade, o nome foi uma sugestão idiota da Vespa, né? Vamos pensar no nome aí. Ah, gostei de Avengers. Aí todo mundo, vai ser isso aí, uhul. Pronto. E tu, Ronaldo? Maiores heróis da Terra. É? Furado total esse logo. Ele pediu pra falar a primeira coisa, eu pensei, né? É, isso aí. Então, pra mim, apesar de eu ser fã do Aranha, ele é o... Quando eu penso em Marvel, eu penso nos Vingadores. Eu penso em reformatório de delinquente. É, também. Porque eu acho que o mais legal dos Vingadores é o fato de que depois que o Capitão América surgiu, entra qualquer marginal naquela equipe, o cara... Ele se reforma, cara. Porque tu vê bem que a segunda formação tu já tinha vilão, cara. Bem lembrado. Na verdade, a segunda formação, fora o Capitão América, tinha a Wanda e o Pietro, que era ex-mutante. Aí dois ex-terroristas, cara. Terroristas. E o Gavião Arqueiro, né? Gavião Arqueiro, que era um... Né? Tudo bem que ele foi meio que na onda da Viúva Negra, apaixonadamente e tal. Cabe de buceta. Mas era vilão. Ô, Daniel, você tem razão nisso, sabe? Que tem uma revista... Eu não sei nem se saiu aqui no Brasil. A Vingadores Maiores Heróis da Terra. Earth Mightiest Heroes. Saiu sim. Que o último número dela, se não me engano, tem uma conversa do... É um retcon, né? E ele se passa exatamente no momento em que esses novos, entre aspas, heróis entram no grupo. E uma conversa do... Se não me engano, acho que é do Homem de Ferro com o Gigante. E o Gigante fala, pô, mas você tá falando em reformatório, né? E o cara fala, bom, é bem por aí mesmo, né? Por que não? É, cara, e se a gente for olhar por toda a mitologia moderna dos Vingadores, quantos vilões passaram pela equipe? Putz, já parou pra pensar? Muitos, cara. É quase o Thunderbolts antes do Thunderbolts, cara. Até o Homem-Areia. Pois é, já tem o Homem-Areia, cara. Essa revista que o Mihash tá falando é aquela que veio aqui na forma de anual, né? Ela teve dois volumes, roteiro do Joe Casey, né? Eu adoro aquela revista, cara, é muito e mais ela, legal. E ela acho que foram 8 edições, eu acho, originais, ou é 12? Exato, eu não vou ter esse número agora. São oito, né? Então teve oito. A gente até chegou a publicar um release, um review dessa revista lá no site do Dynamo. Posso até deixar o link aqui disponível. Que é bacana que o Joe Casey ele cobriu as lacunas, mostrando por que o Homem de Ferro sempre teve interesse em deixar os Vingadores próximos ao governo americano. Exatamente. Por que o Capitão América ficou e ele saiu, né? Tudo isso, cara. Então, o Joe Casey fez um bom trabalho, porque a revista dos Vingadores ela era muito saltada. Inclusive, essas primeiras edições, que eram a cada 2 meses, então acontecia de tudo. Tinha essas mudanças repentinas até no status quo do grupo. Falei um exemplo do Homem de Ferro, mas até o caso do Homem-Formiga mesmo, ele mudava de Homem-Formiga pra Gigante de uma hora pra outra. Da primeira pra segunda edição já mudou. O leitor tinha que acompanhar as outras revistas paralelas, ou seja, ela não podia nem ser uma revista que funcionasse sozinha. É. Ela tinha que estar acompanhada dos outros títulos. Então, até isso ela teve uma coisa diferente, sabe? Ela era uma revista mais acessória no começo. Talvez só com essa segunda formação, e até isso tenha sido planejado, né? Por isso que de repente todos os membros fundadores saíram de repente, não quero mais, pra ter uma certa identidade, né? O Capitão América acabou ganhando sua revista dividida com o Homem de Ferro, teve suas histórias solos, mas boa parte delas eram histórias que o Jack Kirby fazia durante a guerra, né? Tipo umas histórias relacionadas com como é que surgiu o Caveira Vermelha naquela época, como é que ele e o Bucky invadiram o castelo do Barão e por aí vai. É isso mesmo. Então aí tinha que ter umas histórias solos atuais e elas realmente, do visto dos Vingadores, a partir dessa segunda formação, é que ela tinha uma direção própria, vamos dizer assim. E aí que ela ficou mensal mesmo. Agora já pegando essa onda aí de mudanças e alterações de equipe, né? Uma das coisas que mais muda da revista é essas alterações de host, né? Você falou de vilões, você pegar uns exemplozinhos. O Hércules, que ainda surge também logo nessa primeira década, ele também surgiu originalmente como um antagonista do Thor. Rival do Thor. Sim. O Pantera Negra, também um antagonista dos Quarteto Fantástico originalmente, ficou um pouco também dos Vingadores logo no começo, mas aí foi chamado pelo Capitão América, quando o próprio até saiu, né? E um personagem rebutado, que é o Cavaleiro Negro, não o antigo, né, mas o novo, né, como é o nome dele mesmo? O Danny Whitman, não o pai dele, que era o vilão. Então, querendo ou não, os primeiros membros a entrarem, né, também eram vilões de outros heróis. Eu não vou nem falar da Viúva Negra, porque ela nem foi membro oficial de imediato. Ela participou de algumas aventuras, mas não vingou, né? É. Até o Visão foi apresentado como se fosse uma arma do Ultron, né? É, o Visão era uma arma do Ultron e também não podemos esquecer do Magnum também, né? Ah, sim, importante. Então, se você tirar por alto aí, você vai perceber que a maioria são vilões recalchutados, né? É aquele negócio, bando, né, de padernista. Quando surgiu os Vingadores pra serem os maiores heróis da Terra, eles não tinham os maiores heróis da Terra. Então, eles eram maiores, sim. Um, é. 3 metros, o Thor tinha 3 metros. O gigante era gigante. É. O homem de ferro com a armadura tinha uns 2 metros também. O grito dos Vingadores no início devia ser o que tem pra hoje. Eu sou os maiores heróis da Terra e eu vou falar isso pra não apanhar esse bando de marginal, filho da puta. Não era nem os maiores vilões da Terra, era tudo mequetrefe. Também. Sabia que o grito, esse Avengers Assemble aí, Avante Vingadores, demorou umas 4, 5 edições pra sair, né? Porque os caras testavam uma outra coisa de vez em quando, teve uns gritos diferentes lá, vamos lá, Vingadores, uns papos assim, E gente criando confusão porque não apareceu no filme, né? We Avengers will always fight the good fight. Como a gente tem já um podcast até no site da gente falando desses primeiros anos, né? Pelo menos a gente comentou até a segunda formação e detalhou até um pouco o teor dessas histórias. Eu não vou nem me estender muito nesse podcast, nesse comecinho, porque eu vou até linkar para os ouvintes estarem ouvindo e aí eles vão ver a coisa bem mais detalhada, né? Como é que cada personagem... A não ser que vocês sejam uns filhos da... Fiquem ouvindo pelo feed, não deem acesso pro site, pra ganhar e engordar acesso pra poder melhorar o media kit deles, e eles conseguirem anúncio, né? Caso vocês não façam isso, então por favor, acesse o site. Pois é, e aí a gente vai tocar mais adiante e falar, além da segunda formação, que inclusive foi publicado recentemente aqui em duas bibliotecas históricas Marvel, né? Então quem quiser, por acaso, ler essas histórias nas íntegras, né, os 20 primeiros números, vai estar lá. Até razoavelmente fácil de adquirir, não é uma coisa esgotada feita do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha já... Foi pra caralho, né? Convenhamos. Aí não saiu muito fácil também. Pois é. Dentro desses anos 60, que histórias mais marcaram vocês, né? Vamos dar um rodízio aí pra cada um falar. Começa aí, convidado Daniel HDR. O Super Adaptoid, cara, é a fase que eu me lembro muito, porque eu nem li ela no quadrinho de imediato. Eu vi ela no desenho desanimado da Marvel, quando eles passavam nos anos 80, reprisados na TV Bandeirantes, se não me engano. Nossa. E, cara, eu era molequezinho, eu assistia com meu pai, que ainda tava vivo. E eu me lembro, cara, aquela história que o Super Adaptoid tá invadindo a mansão dos Vingadores. E ele começa a absorver o poder de cada um, né? E eu achava bacana a arte, se eu não me engano, era do... Não era do G. Nicola, era do Don Heck mesmo. Acho que era do Don Heck. E, cara, eu curtia muito, assim, o fato de tu ter um inimigo que pegava as características dos personagens e enfrentava eles de frente. Eles não sabiam como, né, contornar aquela situação toda. E é a história que, dessa época, eu me lembro com mais carinho, assim. Talvez por essa lembrança afetiva de ter visto ela com meu pai. E aí, tempos depois, quando eu acabei vendo uma republicação, eu percebi que a Marvel utilizava o material dele de quadrinhos, era tão dinâmico já naquela época, que eles usavam aquilo como base para fazer uma, entre aspas, muito grandes, né, animação. Os famosos desenhos desanimados, né? Exatamente. Naquela época, na primeira versão, o Super Adaptoid já era da Hydra, né? Isso, exatamente, da IMA. Da IMA, né? Isso, da Ideias Mecânicas Avançadas, exatamente. Então, eu gosto bastante da história da origem dos Mestres do Terror, que eu sempre gostei da ideia deles serem os Vingadores, os Contra-Vingadores, assim, e tinham os maiores heróis da Terra, entre aspas, e eles eram os maiores vilões. Cada um tinha seu Nemesis lá. Cara, a única coisa esquisita era aquele ataque de super cola de super grude do... Isso até a gente zoou no outro podcast, que não tem sentido nenhum, cara. O Pit pote de pasta. O Pedro pote de pasta. Alguém desenvolve um solvente pra cola, mas não joga na cara do Barão Zemo, né? O Barão Zemo continua com a máscara pregada, desenvolve solvente, faz de tudo. Cara, eu gosto muito das quatro primeiras edições da revista dos Vingadores, cara. A primeira eu acho muito legal, enfrentando o Loki. Na segunda, o Lee e o Kirby já desconstroem, já coloca o Hulk pra correr, bota o Hulk alucinado saindo fora da equipe. Isso já levanta a questão, vocês consideram oficialmente o Hulk como um membro do original dos Vingadores ou não? Ele é considerado, né, oficialmente, mas ele ficou... Porque ele nunca chegou, sei lá, a ter uma formação. Na segunda edição, o pessoal já tá desconfiando dele. Foi a primeira rescisão de contrato, né? Aí depois ele virou inimigo, né, porque volta e meia os caras enfrentavam o Hulk, né? É o Namor pilhando o Hulk, né? Namor pilhando o Hulk. Na terceira edição já tem o Namor e na quarta o Capitão América, quer dizer... Nada estável, né? Cada hora uma surpresa diferente. Depois deu uma estabilizada, entrou nessa parte dos Mestres do Terror, que são muito legais também. Mas esse comecinho pra mim é marcante. Eu gosto bastante da história da troca de equipes, né? Quando entra os meliantes lá, o Gavião Arqueiro, o Mercúrio e a Feiticeira. Que nessa história de troca, uma coisa que é marcante assim é a cena final, que mostra o Homem de Ferro indo embora, como se estivesse tudo fechando. Falei assim, não, deixa eu ir, porque agora o grupo é outro. Dá dó, cara. Estou saindo. Você olha aquele quadro. Estou saindo do Quarteto Fantástico. Você olha aquele quadro, meu. Você escuta o Lonely Man do Hulk lá e andando. Meu, você tem certeza que a porta que ele vai entrar na Mansão dos Vingadores, ele vai encher a cara, porque ele tá muito triste, cara. Ou tem umas putas guardando ele lá, né? Tô ligado, tira onda, tipo, tá? Como é que é? Tipo assim, virou quadro, que se dane. Eu vou deixar esses caras com esse virgem de 80 anos aqui. É, essa. Falando em Meliante, eu esqueci de citar um membro que aí não sei se a gente diz que ele era membro dos Vingadores nessa fase já ou não, mas é o Espadachim, que ele entra já na intenção de trair o grupo, né? O fã maior do Mandarim tá aqui, né? Que é o Mehraj. Os 10 fãs do Mandarim tá aqui nessa conversa. Aí ele manda o Espadachim lá se filtrar, né? Pra criar uma confusão. Só que aí ele meio que se arrepende ou alguma coisa desse tipo. Historinha fraca. É, mas as primeiras histórias do grupo, elas eram ainda mais inocentes que a de Heróis em Separado ou do Quarteto, né? As histórias do Quarteto Fantástico eram muito mais viajadas, elocrubadas, do que tinha, por exemplo, aquela noção do Quarteto Fantástico de ter alguma ideia científica por trás, ou do Homem-Aranha de desenvolver um plot de coadjuvantes. Por sinal, os Vingadores sofrem bastante disso, né? Enquanto as revistas dos outros personagens desenvolviam um plot de coadjuvantes, os Vingadores levam muito tempo pra ter isso, né? É muito personagem também, né, cara? Se eles não tinham, vamos dizer assim, um cerne tão entrosado, como era o caso do Quarteto, de ser uma família, ou dos X-Men, de ser uma escola, né, cara? Ficava difícil. Eu acho que o cerne veio quando surgiu a ideia da mansão e introduziu o Jarvis, né? Sim, e demorou, né? É, que diz que pediu demissão da mansão Wayne foi lá pros Vingadores, né? Você já sabe disso, né? Já. Primeiro momento. Ele era um dos. Ele respondia pro Alfred, né? Que era tipo, né, o governanta da mansão Wayne. Pois é, um dos primeiros mordomos da mansão Wayne, ele chamava de Jarvis. Não sei se foi proposital, né? Você sabe alguma coisa dessa história, Daniel? Ah, não faço a mínima ideia. Talvez o Fabiano saiba, o professor nerd, né? Que faz o podcast comigo, porque a putinha do Batman é ele, né? Alguém sabe aí se o Jarvis, se foi proposital ou não esse lance? Melhor nem saber, né? Por sinal, quando é que foi a introdução do Jarvis? Vocês me Ele surgiu, na verdade, em 64, numa história do Capitão América. Na primeira história do Capitão América, que ele começou na Tales of Suspense. Ele apareceu bem rápido, mas já apareceu. Ah, foi aquela que o Capitão tá achando que os caras... Que estão lutando contra ele, são o Capitão contratados. Tá todo pimpão naquela história lá, exatamente. Ele pula pra cá, senta em cima do cara, então. Foi ele muito fácil. Os golpes, né? É, sabe? Ele cara, eu vi isso no desenho desanimado. Ele é época do Amor Livre, sabe como é que é, né? 60. Essas coisas. Era bizarro. Ele, o Capitão conheceu na década de 60 umas ervas que não tinha na década de 40, então já viu, né? Bom, e aí, acontecendo ainda dentro dos anos 60, né, mas quase lá no final, uma das coisas que mais me chama atenção é o surgimento realmente do Ultron, né, vilão clássico. Se bem que fica aquela coisa meio esquisita, né, que o Ultron surge meio que fantasiado, né, fica o pessoal até meio sem noção, aí ninguém entende nada direito, ele força o Jarvis a trair os Vingadores, né, quase o Jarvis pede demissão, nunca mais volta, por causa dessa história, e aí rola todo o plot pra surgir o Visão e tudo mais. O lance todo que torna o Hank Pym um dos personagens mais marcantes dos Vingadores pra mim, é que foi a partir daí que ele começa a ter um tipo de colapso mental, né? O breakthrough dele é mais ou menos por aí. E no finalzinho dos anos 60, que aí ocorre o casamento dele com a Vespa, né? Na verdade, não é nem dele, é do Jaqueta Amarela, porque ele não se reconhecia como o Hank Pym. Não. O cara teve uma noia tão grande que ele inventou uma outra identidade secreta que ele achava o Hank Pym muito loser, né? Na verdade, a Marvel às vezes coloca assim, como um complexo de inferioridade. É, isso já é nos 70, né, o Covid? Não, é 60 ainda. É 60 ainda, já é o último ano. Eu me lembro do Jaqueta Amarela como sendo uma personificação do personagem já nos anos 70. Então ele surgiu no final da década, então. No final dos anos 60. A última edição dos anos 60 é o casamento dele com a Vespa. Ah, entendi. Entendeu? Vingadores 59? 59 de dezembro de 68. Inclusive, essa edição, essa história, saiu nessa coleção histórica dos Vingadores, que aí fizeram a graça, né, de não publicar as mesmas histórias da biblioteca histórica, né? Então mudaram um pouco e colocaram uma história até meio importante, que querendo ou não, até chutaram a gol aí, né? Colocaram a origem do Ultron, e aí o leitor que começou agora vai poder ler como é que o personagem começou nos quadrinhos e já vai ter uma ideia pro filme, né? E aí o lance, você percebeu o seguinte, o pessoal já também acusa que o Hank Pym, antes desse colapso nervoso, já era uma pessoa meio complicadinha, né? O pessoal já acusava ele de mudar muito de nome, né? Era Homem-Formiga, depois Gigante, depois Golias. Aí Jaqueta Amarela e... Bom, aí eu acho mais engraçado é isso, né? Aplicar o cara que é um Homem-Formiga ter um complexo de inferioridade, mas tudo bem. Não, mas note que esse complexo de inferioridade, eu acho que é depois que dá esse surto nele, né? Porque ele tava muito bem no papel dele como Homem-Formiga. Não, e notou que todas as outras personalidades dele são gigantescas, né? Explicam esse colapso depois como sendo uma série de fatores que seria isso, né? É, mas aí, vamos ter então uma suspensão de descrença e falar como fãs. Porque apesar das pessoas acharem assim, ai, Daniel trabalha pra DC, ele é fã só da DC. Vamos tomar no também gosto de Vingadores, tá? Eu cresci lendo Heróis em Ação, Heróis da Ação, olha aí. Oi. Heróis da TV. Olha aí, eu cresci lendo Heróis da TV, tá? Eu me senti um moleque de 10 anos lendo filmes de Vingadores. Então, eu acho que, dando essa suspensão de descrença, eu acho que a gente pode aceitar que isso está sendo arquitetado nos roteiros, desde cedo. Querendo ou não, o papel de editor dentro da Marvel, né? O Stan Lee ficou, depois que saiu do plot, ele, querendo ou não, pilhava o Roy Thomas, que isso. Ficou muito tempo escrevendo os Vingadores nos anos 70 também. A fazer esses plots, né? Então ele não mais escrevia, mas ele sempre jogava, pilhava as ideias nos roteiristas dele, isso é fato. É, já é notório que o Roy Thomas e o Stan Lee, eles tinham uma sintonia de ideias, até pra conduzir as histórias e conduzir a produção das revistas, muito semelhante. Tanto que foi uma das coisas que fez o Roy Thomas ficar como um dos cabeças de coordenação editorial na época e deixou o Jack Kirby emputecido a ponto de ir pra DC Comics, porque ele que queria ter ficado nesse posto quando o Stan Lee virou o garoto propaganda da Marvel, né? E aí, só pra fechar essa década, eu queria falar de um vilão que se divide em dois, na verdade, mas que vai ter uma importância tremenda na história dos Vingadores, como todas as décadas. Sempre tem algum plot principal com ele, que é o Kang, que uma versão futurística que voltou pro passado e tirou do trono um faraó e virei mortos, enfim, depende da... A história é muito complicada pra explicar aqui, mas o Kang tem um papel fundamental ao longo de toda a história dos Vingadores até hoje. Se você vê o mais recente plot que tava rolando aqui no Brasil, né, depois da Era Heróica, também envolvia o Kang. Tudo bem que fica meio mal explicado, né, a gente vai deixar pra explicar isso quando falar sobre a Era de Ultron, a versão dos quadrinhos, mas é um personagem que é completamente vinculado a isso. E, inclusive, na década de 70, tem uma história bem... Que também tem duas histórias muito importantes envolvendo o personagem. O legal é que no começo não era, né? Era cada um, eram três personagens separados e ele só foi utilizado como... Só foi descoberto que era um único cara numa história lá pra frente, né? O Imortus tá relacionado com o Ramatut, que também é o Kang, né? Isso. Nas histórias do Quarteto Fantástico. Então ele faz essa junção quando fala do Imortus. Quando a gente já é apresentado o Imortus, aí já tem uma ideia de quem são esses, que esses personagens são tudo a mesma coisa. Né? Avengers, assemble! Agora vamos passar então pra década de 70, né? Aí quando o Roy Thomas já tá assumindo de vez, né, a batuta da coisa, né? O Stan Lee já tava mais viajando e fazendo propaganda da Marvel por aí do que sentado na cadeira de editor. E o que a gente pode dizer? A gente já tinha o trabalho, por exemplo, de alguns deles já no final da década de 60, mas é a vez em que o Jack Kirby praticamente fica de fora, e aí a gente vê os nomes já consagrados na época, por exemplo, os irmãos Buscema, né? Tanto o Sal quanto o John Buscema são artistas que estão completamente envolvidos nas histórias dos Vingadores, e até acho que o Jorge Pérez fez acho que o primeiro trabalho do Jorge Pérez na Marvel foi em Vingadores e também começou nessa época. Não, o primeiro trabalho do Pérez na Marvel foi com o Quarteto Fantástico, ele fez um fill-in e ele precisou emular o traço do Kirby, inclusive, na época, né? Que ele tava. O Kirby ainda tava trabalhando com algumas coisas do Quarteto. Quando ele veio assumir os Vingadores, já foi, acredito eu, na segunda metade da década de 70. Porque a gente teve a Guerra Kree-Skrull antes, que já era o Neil Adams. Isso. Com o Sal Buscema também trabalhando, né, no título. John Buscema chegou a trabalhar com os Vingadores um pouco depois disso. E não dá pra esquecer do encontro Massa Velha Crossover. Primeiro crossover que se tem notícia que se tornou um evento mesmo, né? Eu acho que foi o crossover dos Defensores com os Vingadores. É, isso aí é marcante. Inclusive, os dois que você citou, né? A Guerra Kree-Skrull e a Guerra dos Defensores e Vingadores, saíram em maiores clássicos dos Vingadores há um bom tempo aqui, né? Exatamente. É. E os dois, na verdade, já tem a mão, o Roy Thomas acho que já tinha se afastado, tem a mão do Steven Englehart, né? Isso, que foi o que arquitetou toda essa saga, porque ele também estava cuidando do título dos Defensores, se não me falha a memória. É isso mesmo. Foi nesse período aí também que começou os Vingadores a se tornarem um grupo mais cósmico. É, então, a saga Kree-Skrull foi a grande causadora disso, né? É, a introdução do Capitão Marvel, né, nas histórias, né, e aí meio que abriu um leque para expandir ainda mais o universo dos Vingadores, né? Aí quando, por exemplo, estava muito tempo afastado os clássicos, né, o Homem de Ferro estava afastado dos Vingadores, o Thor estava afastado, e aí foi dentro desse primeiro plot aí do Steve Englehart que os clássicos começaram a voltar, né? Aí sim faz mais sentido de ter essa equipe de grandes heróis e não só o reformatório que o Daniel tava zoando aí. E essa história, a Guerra Kree-Skrull, é boa demais, né, cara? Puta, os desenhos. É, Neil Adams, né, que fazia os desenhos na época. Cara, é muito legal, cara. É muito boa essa história. Que vale ressaltar, né, a Guerra Kree-Skrull já existia há muito tempo durante os dois povos, né. Só que foi bater na Terra agora com a história do Capitão Marvel, que era o protetor disfarçado aqui, que sobrou pra ele. Ele tomou a posição a favor da Terra e aí descambou da gente sentir os efeitos aqui, né? É, inclusive a Guerra Kree-Skrull, ela sedimentou a Marvel como o universo Marvel como um todo, né? Apesar dos personagens serem da mesma editora, um participar da revista do outro, mas eu acho que esse evento foi assim que deixou muito mais claro isso, né? Que era um universo em tudo quanto era sentido. E a saga, ela tem momentos memoráveis, né? Como aquela ocasião em que o Homem-Formiga, né, tá pra entrar dentro do Visão, ele entra pelo nariz do... Nossa, aquilo é uma coisa... E aí tem uma batalha com todos esses tema defensivo do corpo do Visão, né, cara? E aquela outra parte memorável. Quem desenhou essa parte? Neil Adams. Tá perfeita aquela história. Nossa, arregaçou. E aquela outra cena, assim, memorável, que nós vemos o Homem de Ferro andando de patins. É. Nessa saga também que os escudos vacas voltaram ao normal, não foi? Exatamente. É. Isso, exatamente. E, na verdade, aproveitou um errozinho do Jack Kirby de sumir uma vaca no final da história dele. E essa vaca perdida que deu todo o pano pra manga pra montar a Guerra Kree-Skrull, né? Ou seja, tinha um Skrull faltando que não foi hipnotizado. Quarteto Fantástico número 2 é que essa vaca sumiu. A vaca foi pro brejo. Esse encadernado tem 9 edições de Vingadores, que vai dar 89 a 97, que ele explora e vai caminhando desde Átila até o espaço. É, você depara-se com a Inteligência Suprema Griffin. O Ronan também aparece, né, se eu não me engano? Aparece. É, enfim, ele consegue juntar tudo e acho que é a primeira grande história cósmica dos Vingadores, né? Além dessa história aqui, tem uma outra que também virou encadernada aqui no Brasil, um dos maiores clássicos, que é contando a verdadeira origem do Kang, né? Que a gente só colocava ele como um conquistador, tá vindo do futuro pra conquistar o passado, ninguém entendia nada direito, né? A verdade é que o cara quer conquistar o passado e por aí vai. E aí coloca meio que uma coisa mais humana no personagem, que é aquela história de querer salvar o grande amor da vida dele, e ele fazer uma competição com o Grão-Mestre, né? E aí coloca os Vingadores como peões dos jogos, né? E aí isso aí acho que sai no maiores clássicos dos Vingadores 3 aqui no Brasil. Madonna Celestial? É, da Madonna. Não, a Madonna Celestial é mais pra frente, né? Que é o vizinho cafajeste, né, velho? Pior que isso, só pirata psíquico, puta. Não, esse nome, cara, Madonna Celestial. Madonna Celestial. Ah, cara. Essa história da Madonna envolve tanto a Feiticeira Escarlate como amantes, né? Porque envolve o Warren Beatty também, né? Que ela deu pra ele, né? Tô brincando. Na verdade, quem atua aí não é nem o Kang, é o Imortus, né? Mas é um plot muito mais complicado aí, esse da Madonna. É. Que aí repercute, inclusive, pro futuro da história da Wanda e por aí vai. Ele, na verdade, queria impedir que o bebê nascesse, né, da Feiticeira Escarlate. Pô, cara, isso aí é uma coisa, cara, que... Puta, cara, que... Porra, eu fico pensando... Cara, eu já falei isso lá no Agno. A Wanda queria putaria, cara. Ela podia ter criado essa porra nada, certo? Mas ela imaginou um pinto no Visão, cara. Porque ela queria sexo, cara. Só ficava no dedo, imagina, cara. Porque de cadeira, né? É foda, né, velho? A mulher queria que tinha um vibrador laranja, verde, amarelo, gigante, né, cara? Catum eletrodoméstico, praticamente. É eletrodoméstico. O Ultron deve ter ficado puto, né? Podia ser eu, caramba. I never thought it would come to this, Avenger. Bom, só pra citar, a gente falou dessa guerra dos Vingadores e Defensores também, que até é meio que quase um torneio de campeões, se você observar direitinho, né? A Marvel fez esse crossover, cada capítulo é um personagem contra o outro, né? Pra ver quem é que venceria. E no final, os dois grupos se juntam pra derrotar os dois vilões de cada grupo que tinham se unido, né? O Loki e o Dormammu, né? Eu não sei qual foi o caso de vocês, mas eu tenho 39 anos, tá? Eu acompanhei os gibis da Marvel, principalmente pela Abril. E, cara, eu nunca me esqueço da capa do Grandes Heróis Marvel número 8, que é essa edição, cara. Cara, putz, cara, eu lembro, eu tenho até hoje essa revista, pra vocês terem uma ideia. Ela me marcou tanto, cara, essa história, aquela luta do Thor com o Hulk, cara. É isso que eu ia falar, né? As lutas, né? O Thor contra o Hulk, aí é o Surfista Prateado com o Visão e a Feiticeira Escarlate, aí na outra é o Doutor Estranho contra o Pantera Negra e o Amantes, aí assim, o Namor com o Capitão América. Que aí os dois, na verdade, terminam amiguinhos lá. A gente já lutou na guerra. Lembra da revista dos Invasores? Que a gente não. Tem uma cena constrangedora, né, cara? Não é o Capitão América que. Não, é o Namor que vai abraçadinho do Capitão América na motinha dele? Bom, e aí era meio que dupla esse torneio de campeões. Que também acontece na década de 70, né? O primeiro torneio de campeões, né, o 1, é também uma história dos anos 70. É, acho que sim. Bom, e só pra citar também outra grande saga marcante, né? Aproveitando que vai ter a deixa aí do filme dos Guardiões da Galáxia, é a saga do Kovac, né? Que aí coloca outro crossover dos Vingadores com outro grupo da Marvel que não tinha evidência nenhuma na época, que era os Guardiões da Galáxia. E aí começou em Thor anual, né? Número 6, mas ficou com também 9 edições de Vingadores. Man, I should be leading the Avengers. Já pra passar pra vocês, a gente tá falando já das principais sagas dos anos 70, né? Fazer um rodízio aí pra vocês falarem alguma coisa que mais marcaram na época de vocês aí. Seja de saga, história, ou alguma curiosidade, vilão, enfim. Pô, cara, é difícil, velho. Isso aí é difícil porque foi uma das fases que eu acompanhei, descobri os Vingadores mesmo, sabe? Como história em quadrinhos. E aí fica difícil escolher entre Guerra Kree-Skrull, escolher esse crossover dos Defensores com os Vingadores, ou aí a gente não citou o encontro dos Vingadores com o Esquadrão Supremo, cara, que é do Pérez, cara, que é muito bom. Você tem que falar disso, que você vai falar que é uma cópia da Liga da Justiça, mas não, vamos explicar. É proposital, e aquilo ali, inclusive, foi pra alfinetar a DC quando foi cancelado o projeto, né, dos Vingadores com a Liga da Justiça, que já estava sendo feito naquela época, estava sendo ilustrado pelo Pérez, as editoras acabaram deixando de lado, e aí a Marvel, para dar, vamos dizer assim, essa alfinetada na DC, criou um universo alternativo que os Vingadores entram em contato, que tinha o que a gente reconheceria como Liga da Justiça lá. Então tu tem o Hyperion, tu tem o Prisma, tu tinha um monte de heróis que eram similares aos heróis da Liga da Justiça. Eu não sei, porque teve esse combate entre eles, mas também teve uma versão, que eu não sei se foi apenas para aquela saga, que chamaram de Esquadrão Sinistro. Uhum. É o Esquadrão Sinistro, aí a gente chamou de Esquadrão Supremo, mas é Esquadrão Sinistro. Era o Esquadrão Sinistro, então a primeira versão, que foi a que o Kang trouxe, né, foi o Esquadrão Sinistro, né, depois, hoje em dia a gente chama de Supremo, né. Exato. Inclusive quando o Straczynski reassumiu aí o título, ele deu uma renovada completa, né, com o Supreme Power e por aí vai. Então, bom, é bem difícil dizer qual é a minha preferida, cara. Eu vou me apegar então à história do Defensores com os Vingadores, porque daí eu tive a real certeza de que uma luta entre o Hulk e o Thor ia ser massa velho motherfucker. Você aposta em quem aí, entre os dois? Ah, cara, eu acho que o Hulk, cara, porque o Thor, ele tem muito mais limitação pra poder ficar desacordado, a gente já tinha visto isso N vezes, né? Claro que ele ia ficar até de pinto duro por estar lutando com o Hulk, né? Porque é uma criatura, oh meu Deus, é um titã magnânimo, não sei o que mais, tá. Mas o Hulk ia tá louco, né, cara? Porque o poder dele aumenta conforme a raiva, né, velho? Por isso que quando eu vi no Vingadores, cara, os dois lutando, aquela martelada que o Thor tá na cara do Hulk, cara, puta, eu virei um moleque de 10 anos, cara. Um moleque de 10 anos ali sentado no cinema, cara, que era eu mesmo, sabe? Vendo aquela cena, cara. Cheio do caralho. Ah, o Daniel já falou as duas melhores, na minha opinião, né? O crossover com Defensores e a Guerra Chris Kru. O que eu acho legal da Guerra Chris Kru é que tem... Até hoje os caras exploram o final da Guerra Chris Kru com os acontecimentos com a banda, aquele papo todo. E as duas raças são as raças mais importantes do universo Marvel, né? Os caras tentaram fazer coisas similares nos X-Men, com os Shi'ar e tal, mas eu ainda acho que essas duas raças são as soberanas aí do universo. E foi curioso aproveitar duas raças que foram colocadas na história do quarteto, que não tinha aparente vínculo nenhum, e criar uma história em conjunto com elas, né? E sabe que a Guerra Chris Kru, ela me mostrou o real sentido de um momento da história da morte da Fênix, que é quando os caras estão comentando lá sobre o destino da Fênix, que eles têm que deter a Fênix e tudo mais, e a Lilandra, ela vai procurar o Rei Skrull lá, e ele fala assim, não, eu não vou lutar de jeito nenhum no lado desse Griffin da puta, entendeu? Aí eu não tinha entendido, saca? Quando eu li o Guerra Chris Skrull, eu falei assim, ah, é por isso, cara. Eles se odeiam mesmo, saca? E isso foi bem trabalhado também recentemente, assim, ó, ódio mútuo aí nessas novas sagas cósmicas, cara. Colocar o Ronan pra trabalhar junto com o Super Skrull numa mesma saga. Cara, foi demais. Acho que os anos 70 e 80 foram que eu mais li a história dos Vingadores. Eu gosto bastante do arco, acho que não chega nem a ser arco, do Zodíaco. Puta, foda. O ataque do Zodíaco. Caralho. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto de ver grupos, eu ia falar se porrando, mas vai ficar estranho. Não, e tem a revelação de mais detalhes da origem do Visão nessa época, isso, né, cara? Muito legal, muito legal. Do Visão é quando justamente, na verdade, aquela origem que fica dúbia até hoje, né? O Visão é ou não é o corpo reaproveitado do Tocha Humana original, né? Isso foi colocado nos anos 70. Lá pros anos 80, acho que o John Byrne desfaz. Aí depois alguém volta. E aí é mó bagunça. Mas essa história é boa mesmo. É, muito boa, muito boa. E quero citar um detalhe na saga dos Korvac, que é quando os Vingadores pegam o busão. É verdade. Pensando ele estudando o busão, é verdade. Essa época aí também que o Pérez chegou a trabalhar no título com e é arte final do Bob Layton, se não me falha a memória, que aí o Geary começa a querer controlar os Vingadores e o Gavião Arqueiro é expulso porque o Falcão vai entrar por cota, né? Por cota, é verdade. O Falcão ele resolve não vou entrar nos Vingadores porque ele não quer a vaga por cota, ele quer entrar por mérito próprio, né? Aí o Gavião Geary já começa atrapalhando tudo, né? Que ele já entra e fala assim, ó, vamos ter que montar o... Tem muito... Dá uma de professor Xavier, né? Tem muito Vingadores nessa equipe. Quem é que vai ficar? Não, e é tanto Vingador que a página inicial da história, cara, o Jorge Pérez botou todo mundo em volta de uma mesa, cara. É muito clássica aquela cena, cara. O lance todo é o seguinte, não eram os Vingadores que estavam atuando naquele momento, né? Porque tinha aquela... De repente, do que precisava, chamava um, né? Aí o Thor entrava, depois o Thor ia embora, e por aí vai. Aí o Henry quis definir o negócio, porque a equipe ia ser sancionada pelo governo, ou seja, tudo que ela fizesse... Tinha que passar pelo aval dele. E ele se tornou um dos grandes antagonistas do grupo, cara. Eu acho que o maior vilão dos Vingadores até hoje é o Henry. É engraçado que o próprio Falcão ficou puto depois que ele tava ali só por cota, né? Ele descobriu no decorrer da história, né? E aí ele cai fora. Cismado, tal. Década de 70 é fogo não gostar de Vingadores, né? Só a segunda metade ali com Pérez e Burnie já é... Já mata a pau, não tem como... Você tira maiores histórias reeditadas, né? Putz, meu, sabe... Mas uma história assim que eu lembro bem quando eu falo dessa época, e até acho que foi o primeiro Heróis da TV que eu comprei assim em banca, porque depois eu fui recuperando tudo que tinha vinha pra trás, é aquela história da origem da Jocasta, né? A noiva de Ultron. Puta, aquilo, meu, é muito bom. Uma modernização da noiva de Frankenstein, né? Digamos assim, no lugar do Frankenstein é o Ultron. Meu, é muito bom. É muito bom aquilo lá. Muito bom. É também uma das histórias que mais marca, né? Não, a Jocasta, como é que foi a origem mesmo dela? Foi o Hank Pym ou ela foi que nem um Visão? O Ultron criou ela? É, o Ultron criou ela e ele queria colocar a mente da Vespa. Nossa, velho. Isso é uma paixão pelo Hank Pym mesmo, né? Não, é a noiva de Frankenstein, bem como ele lembrou, cara. É isso chegou, aí mesmo. Chegou até ter um episódio dessa última série dos Vingadores aí, do desenho. É bem, muito bem. Com esse arco aí. Uhum. A gente esqueceu apenas comentar a entrada de um dos personagens mais clássicos dos Vingadores, na minha opinião, que é o Fera, cara. O Fera é o Fera. Minha Santa Querupita. É, Santa Querupita, é verdade. Exatamente, não é o Fera lá que fica divagando e é Rei Leão, sabe? Não é que nem o do Morrison. É o Fera Minha Santa Querupita, cara. Ele entra, e aí também a entrada oficial do Magno, né? Que até então só tinha aparecido como vilão, mas que de vez em quando fica chorando, ah, eu queria ser um herói, por aí vai. Aquela jaquetinha vermelha e visual de Cafajeste. Aí ele entra oficialmente na equipe, né? E aí os dois formam uma parceria que dura a vida toda, né? Muito antes de Gladiador Dourado e Besouro Azul, hein? Pois outra história dessa época bem legal, assim, é aquela história onde desenhada pelo Burnie, com a Miss Marvel, que aparece o personagem que eu vi pela primeira vez ali, o Homem Absorvente. Nossa. É John Burnie com a arte final do Klaus Janson. Do Carl Jansen, exatamente. Muito boa essa história também. E eu, se não me engano, cara, ainda foi na década de 70 que tem a história que conta, ou que revela que o Mercúrio e a Wanda, a Feiticeira Escarlate, são filhos do Magneto. É anos 70 ainda. E eles são criados pelo Alto Evolucionário, né? Isso. É finalzinho dos 70. Cara, é uma história que... o Burnie fez um fill-in dessa fase do Pérez, certo? Em que, no caso, a Feiticeira Escarlate, ela pira. É, o Cavaleiro do Dagor, a gente até comentou bastante dela, que fez um podcast sobre a Wanda, e aí conta essa parte dessa origem, né? Pô, a menina tem que ser complexada mesmo, foi criada por uma vaca, pô. Filha do Magneto. Transou com o robô. Pois é, você quer o quê? Que a mulher não fique bem da cabeça? E teve dois filhos que não existem. Gravidez psicológica, né? A Wanda já tava casada com Visão? Ela casou também nos anos 70, né? Tá casada anos 70. Foi naquela saga ali do Zodíaco. Naquela época que a Mantis ficava ali olhando pra eles e não sei o quê. Outros personagens que tá na equipe também, né? Acabaram tendo uma expressão razoável. Uma foi a Serpente da Lua, que é a filha do Drax, né? Sim. Uhum. E a Miss Marvel, que só foi, digamos, entrar oficialmente na equipe no finalzinho dela. Teve também a Capitã Marvel também. Ela aparece na Guerra Kree Skrull, não é isso? Não, na Guerra Kree Skrull não. Não, a Capitã Marvel é uma personagem. A Capitã Marvel fala da Mônica Rambeau. Sim, ela fez parte nos anos 80. Tanto que ela tá em Guerra Secreta. E ela foi limada na primeira publicação de Guerra Secreta. Eu acho até que ela surge no anual do... Eu acho que não foi nem no anual dos Vingadores, parece que é no anual do Aranha, onde ele atuou com os Vingadores, se não me falha a memória. Sim, eu lembro de um crossover dele, né? Encontrando ela, não sei se é a primeira aparição dela ali, mas... pelo menos é a origem ali, né? Avengers, assemble! passa logo pros anos 80, então, agora, né? Se a gente já tem um certo vislumbre do universo cósmico da Marvel nas histórias dos Vingadores, anos 80 descambou, né? Pra começar, a gente já pode citar do primeira grande minissérie envolvendo todos os personagens de Marvel, pelo menos os principais, que foi a Guerra Secreta. Que eu tenho uma forte teoria de que foi escrito por uma criança de 8 anos brincando com os bonecos. Aí eles deixaram um gravador anotando tudo. Vai, fala então sua teoria. É essa, cara. Eles chegaram pra Marvel e falaram assim, ó, nós precisamos vender boneco. Aí eles tinham licenciado, né? Vocês têm que criar uma saga aí. Aí eles pegaram os protótipos, largaram com o filho do Bichuto. A guri ficou brincando e a pessoa falou, ó, tá aí a trama. Eles vão parar num planeta. Pra você que tá ouvindo o podcast, tem meia verdade aí, Daniel HDR. A ideia da Guerra Secreta foi pra valorizar os personagens da Marvel, de tal maneira que a Mattel, que queria fazer uma concorrência com a Kerner, que tinha o direito da DC, né? Queria ficar com o direito da Marvel, mas ela tinha que fazer uma mega saga, que hoje em dia é massa velho, né? Isso. E aí ela botou uma versão turbinada do Torneio de Campeões, né? Todos os heróis da Marvel principais de um lado, todos os vilões da outra, apelando tinha o Galactus. Não sei como o Galactus tava lá do lado, mas a Beyonder que capturou o Galactus, né? Ah, cara, assim, olha, eu tô tirando sarro, mas, velho, eu li isso aí saindo na banca todo mês, cara. Eu adorava, me amarrava, cara. Eu ficava guardando cada númerozinho chechelento daqueles. Era quinzenal ainda, né? Era quinzenal, cara. Então, a gente acompanhava igual novela aqui. Velho, e aquele final, cara, se quem não leu, tá? Vamos tomar no... Vou falar spoiler, né? Tem que ler, cara. Mesmo que você ache datado, sei lá. Meu, aquele final que o Dr. Destino tá com poder, uma fração do poder do Beyonder... E aí ele duvida, ele tem por um momento uma dúvida, será que eles morreram? Isso depois de ter matado eles. E eles aparecem vivos do nada, porque ele só pelo fato dele ter pensado, será, ele reviveu todo mundo, cara. Aquela penúltima edição que ele mata todo mundo, meu, aqueles 15 dias foram longos, viu? É verdade, cara. Pois é, foram 12 edições, né? Acho que durou um ano inteiro. E aí tem algumas repercussões até pros próprios Vingadores, né? Por exemplo, a segunda Mulher-Aranha, né? Não a Jessica Drew, mas a Julia Carpenter, aparece do nada no planeta, porque descobre que na verdade o planeta é um mix de vários planetas e a cidade onde ela morava foi carregada por Beyonder e foi acoplada nesse planeta Quimera aí pra ser o campo de batalha dos grupos. E sem falar que ela era uma versão feminina de um boneco que ia ter o design lançado logo, que era o Homem-Aranha preto, né? Então eles tinham que botar a personagem e explicar por qualquer motivo torpe que ela tava lá. É, e o Homem-Aranha preto também teve origem ligada também à Guerra Secreta. Da maneira mais fácil possível, que inclusive os filmes têm dificuldade de adaptar em vez de qualquer jeito pra introduzir o simbionte. Introduzir o simbionte foi um final de frase lindo, cara. Puta merda. Tem como falar de outro jeito isso aí? É, velho, não tem como. Não dá. Na verdade, eu tô vendo aqui, não só a segunda Mulher-Aranha, mas a Titânia e a Vulcana apareceram também nessa minissérie, foi a primeira vez dela. Também. Isso. Também. Uhum. Nossa, fizeram de tudo. Então queriam realmente criar personagens novos a torto e direito. Arrudo. Bonequinho novo, cara. Quanto mais bonequinho, melhor, né? É. Aí chegou aqui no Brasil, customizaram tudo nos quadrinhos. Não, e sem falar aquela coisa imbecil de botar a identidade secreta numa porra de um escudo, né, velho? Puta que quem é que faz isso, cara? É uma carteira de identidade de 20 centímetros de diâmetro, né, cara? Foi o Mike Zeck que tava se queixando da dificuldade que teve pra descer essa história, que foi uma pressão em cima dele, mas... O Mike Zeck parece que quem colocava a pilha era o Jim Shooter, né? É que assim, Mike Zeck sempre foi lento, né? E provavelmente teve muita intervenção editorial na época, no referente a designs, a acontecimentos, por isso que eu falei. Talvez o filho do Jim Shooter mudasse de opinião o tempo todo, né? E ele precisava reescrever o roteiro. E, consequentemente, o Mike Zeck teve como artista filhinho Bob Layton, que chegou a assumir números inteiros, né? Eu cheguei a trocar uma ideia com o próprio Zeck, né, na internet, sobre isso daí, né? E, Mike Zeck, você que tá escutando o podcast, essa é a opinião do Daniel HDR, tá bom? Tá? Ninguém acha você lento não, tá, cara? You're Almson. Uma coisa que ele falou, assim, é que quando terminou de desenhar, né, quando fez a última edição... O Jim Shooter parece que veio com uma garrafa de vinho, de champanhe, e com um bilhetinho assim, ganhamos a guerra, terminou. Mas não recebeu o negócio assim como um parabéns, ele se sentiu meio irônico, entendeu? E do tipo, foi uma guerra trabalhar com ele, né? Exatamente, nem imagino. Foi. Foi você, Marcos, que me contou essa história, né? É, conversei com ele. Inclusive, ele tava tão bem lá no Capitão América, na época, desenhando, né? Tirou que de lá. Que puta, fase do caralho, velho. E aí jogou ele na Guerra Secreta e nunca mais voltou, né? Acabou aquela fase boa. Ele passou por tratamento, né? Foi pra psicóloga depois. Foi. O Demates tentou se matar, mas tudo bem. É, cara, o Jim Schuster não dizem que era um cara muito fácil de trabalhar, né? Não era. Ninguém faz. É meio que unânime, cara. Não é minha opinião, assim. Todo mundo fala isso. Mas enfim, pegou uma boa fase, né? Ó, tanto em Guerras Secretas foi um sucesso tão evidente que a Marvel de qualquer jeito tentou aproveitar a rebala pra criar o Guerras Secretas 2 e 3. E esse acaba de virar um podcast sobre Guerras Secretas. Não. Não tem como não falar de Vingadores se não falar de Guerras Secretas, cara. É, eu sei. Principalmente nos anos 80. Na verdade, a coisa que mais marcou os anos 80 dentro da equipe é o Guerras Secretas. As três, né? Na verdade, o Guerras Secretas 3 foi invenção da Abril, que é uma história do Quarteto Fantástico normal lá. Eles publicaram aqui como Guerras Secretas 3. Caralho, é verdade, cara. Pô, bem lembrado. Clica aí, Wes, que eu não tô fora. É uma história normal do Quarteto, que eles descobrem a origem, entre aspas, do Beyonder. É uma edição de linha do Quarteto. Aí quando saiu por aqui, naquele Grandes Heróis Marvel, a origem dos Grandes Heróis Marvel, a Abril publicou como Guerras Secretas 3. Só porque tinha o Beyonder lá. Pelo menos nós não vimos o Beyonder com a roupa do Michael Jackson em permanente, né? Então. E a outra coisa que marca bastante a história dos Vingadores aqui é o surgimento de uma primeira facção da equipe na outro lado dos Estados Unidos, que é da Costa Oeste, né? Costa Oeste. De repente eles decidem que tá muito complicado de cuidar do país, né? Na verdade, os caras ficam se metendo em saga cósmica e ainda vai botar a culpa. Precisa de uma outra equipe do outro lado do mundo, mas... Cara, eu vou te falar, meu, eu cagava pra essa Vingadores da Costa Oeste até o Burnie assumir, cara. O Gavião Arqueiro foi pro outro lado, né? Porque lá não tinha problema de cota, né? E lá ele era alguém, né? Lá ele era alguém. Lá tinha Tigresa querendo dar pra ele o tempo todo, né? Tinha Harper, que era a esposa dele. Também. A Harper se junta à equipe dos anos 80, né? Já para os Vingadores da Costa Oeste. A Tigra também tá, entra lá. A Mulher Hulk, ela se oficializa como Vingadora aí. E realmente, a Capitã Marvel... E a Mulher Hulk que tinha saído do quarteto recém, né? Engraçado que com a equipe dos Vingadores na Costa Leste, meia estranha, né? Porque voltou o Hércules, o Namor entra na equipe. Não, aquela equipe é um erro. Era um restolho sem tamanho. E aí o Capitão América fica na equipe, mas ele dá o comando da equipe pra Mônica Rambeau. Não, ô cara, não, para só um pouquinho, tu tá esquecendo alguém. A porra do Duída, cara. Ah, sim. É a culpa do Super Pateta, velho. É, o Dr. Druida, ele coloca como personagem principal da equipe, mas logo deposita como traíra e eu esqueço imediatamente que ele era um herói. É, ele foi o caminho contrário, né? Ele virou vilão. Na verdade, essa equipe aí, meia boca, ela até participa daquele crossover, né, dos X-Men com os Vingadores, né? É, eu acho que a única coisa que é memorável dessa fase aí é que foi um dos últimos trabalhos do John Buscema junto aos Vingadores. E era a arte final do Tom Palmer. Nossa, era muito bom. Muito bom, cara. Era uma fase legal. E aí, inclusive, né, a gente não pode esquecer, nessa época aí também tu tem a saga, aquela saga da Guerra Atlantis, né? Uhum. Que aí o Namor, ou é o irmão do Namor que ele deram, não sei quem é que é. É, que é o... Se junta o Atuma com outro mais dois. Isso. Pra criar a Guerras Atlantis. Isso aí. É boa aquela saga, é bacana. E o Thor tá com barba, né, cara? Na época. Sim. Aí. John Romero era o Walt Simonson, né? Fazendo. Uhum. O Thor. Então, tu tinha, tirando o Thor e o Hércules, né, e o Namor, tu tinha, no caso, três pesos pesados ali. Tu tinha a Mônica Rambeau, né, que era um poder que não dá pra se dizer que era massa velha, mas era um poder considerável, né. Tu tinha o Cavaleiro Negro, né. Tinha o Capitão América também, não tava lá nessa época. O Capitão América tava lá. Acho que tava sim. Tava. Ele só não era o líder, entendeu? Só não era o líder. Nem queria, né. Oi, tinha o Star Fox. Puta, não, para. Para tudo. Eros. Não, velho, o cara Eros. Deu em cima do Hulk, cara. Para, velho. O cara deu em cima do Hulk, velho. Eu vou acalmar o Hulk com o poder do amor. Ah, tomando. E já que a gente tá falando de membros inusitados, por um curto período de tempo, o Reed Richards e a Sue Richards foram membros dos Vingadores. Nessa fase, tem razão. O Simonson escreveu um pouquinho, um tempo também, no finalzinho dos anos 80. They don't call us Earth's Mightiest Heroes for nothing. O Hank Pym, o curioso é isso aí, no, já no começo dos anos 80, né, teve o lance dele espancar, ele já tava pirando já dos anos 70, né, espancou de vez aí, bateu na... Foi uma coisa até mais de leve comparada à versão Ultimate, né, que o Ultimate foi um espancamento mesmo, mas ele deu uma tapa assim na Janet, e aí o pessoal começou a olhar ele estranho, e aí surge então o julgamento do Jaqueta Amarela, uma história clássica também dessa época. Na época que ele vai pros Vingadores da Costa Oeste, tipo, pra dar um tempo, né? Depois disso, ele larga de vez o uniforme, pessoal, não quer mais ser herói, e aí ele só usa aquela jaquetinha vermelha. Aí ele vira Hank Pym. E ele vira o inventor da Costa Oeste, né? Ele... Eu me diminuo coisas. Nessa época, o grande lance do Hank Pym é que ele começou a usar as partículas Pym nos objetos, então ele sempre surgia com a coisa da manga, né? Ou do bolso. O cara tirava do que nem o escudo do Batman, né? Ah, cara, eu nunca me esqueço aquela página dos Vingadores da Costa Oeste, né? Que eles estão tudo enfileirados. Eu sou o Agente América. Ah, eu sou o Gavião Arqueiro. E eu sou o Hank Pym. Tá aí? Tá certo, né, velho? Com essa roupa de gari, que eles usavam um macacão laranja. Roupa de borracheiro. Eu sou o borracheiro, vou tirar esse jato... Da minha Porchete. Estourou uma lâmpada? Chama o Hank Pym. Muito legal. Uma privada? Chama o Hank Pym. Mas era desse nível, cara. Vamos tirar esse jato da minha Porchete. Ele tinha Porchete, né, velho? Nossa, ele tinha aquele macacão que nossa. Ele só não abriu uma daquelas firmas de marido de aluguel, senão ele ia bater nos clientes. Ele tentou, mas não deu certo, né? O nome tava sujo no mercado. Aí, como ele não pôde abrir, ele ficou com o macacão, pelo menos, né? Cara, aí outra história, aí essa daí já é mais impactante, já lá pro final dos anos 80, que é quando surge o novo Barão Zemo, né, que é o que tem até hoje, que é o Helmut, e ele consegue arrumar o maior plot pra derrubar os Vingadores de vez, né, que aí é aquela, eu não sei como traduzir aqui no Brasil, mas em inglês é Under Siege, que é aquele que ele derrota os Vingadores dentro da mansão dos Vingadores, né. É sob cerco, né. E cria um dos maiores traumas na vida do Capitão América, que ele destruiu os últimos resquícios de memória que ele tinha, né, ele pega o baú do Capitão América e destrói. O Capitão América começa a ter Alzheimer, né? Já tava velhinho já, né? As cartas, lembranças, bola de beisebol, né? Um luva de beisebol, uma coisa assim, né? É Vingadores sob cerco mesmo o nome da história aqui no Brasil. Bom, e aí vamos passar pra vocês falarem aí o que é que vocês mais marcaram nos anos 80. Daniel? Eu acho que dos anos 80, eu gosto da fase do Burnie dos Vingadores da Costa Oeste, que ele transforma o Visão naquele ser realmente frio, né? Ele é, vamos dizer assim, remontado, né? E aí ele, amarelo. Ele vira um Visão branco, né? Amarelo, sei lá. Ele fica tipo um fantasma. E aí ele esquece. Nas páginas da Abril era amarelo mesmo. Principalmente se o papel for amarelando. Eu não sei do que vocês estão falando. E aí. Ô, Marcos, desculpa, Marcos. Pô, desculpa aí, velho. Aí a gente também fica sabendo que os padrões mentais do Magnum no Visão acabam gerando um subplot, que é o fato do Visão se ligar de que ele é apaixonado pela Wanda, né? Legal. Então, na verdade, é do Magno se apaixonando pela Wanda. Desculpa, eu tô trocando as bolas. É porque os dois são a mesma coisa. Então é a mesma coisa. O que acontece? O Magno sempre foi apaixonado pela... Automaticamente ele ia ou sempre foi apaixonado pela Wanda. Só que ela tava apaixonada pelo robô. E sempre abraçava ele. Assim, ó, Magno, você é um grande amigo meu. É bom que você sempre me apoia quando eu tô brigada com o robô. O Magno descobre que é arroz, né, velho? Ele é o famoso arroz. Vai faltar feijão, vai faltar carne, mas o arroz tá sempre lá. Só que quando tiver o feijão e a carne, o arroz vai ficar de lado. Então o Magno vê que ele é o arroz. Foi aí que, nesse momento, que eu descobri que o Magno é a versão de luz. Ele já tava com aquela roupinha que era, tipo, o preta, né? Parecendo uma roupa de ginástica, né? Ah, mas podia ser pior. Podia ser pior. Ele podia se chamar Homem Maravilha por aqui. Homem Maravilhoso. Aí, também a gente descobre que o Gavião Arqueiro tem, novamente, o posto dele de líder rebaixado, que entra o Agente América. É uma merda, né? Que pariu. Ele só se fode no final, ele e o Homem-Aranha, né? Aí ele não satisfeito, ele foi formar os Vingadores dos Grandes Lagos, né? Aqui são Vingadores Centrais, né? É, os Vingadores Centrais. Na verdade, ele não formar nada. Ele já existia o grupo e ele foi lá. Diz, ó, vocês precisam de um grande Vingador original pra ser o seu líder. Pera, para tudo. Antes de passar a palavra pros colegas, John Byrne, man, hashtag masterpiece. Cara, Vingadores Centrais, ele um dos caras explodia, cara. Do cara lá explodia. Morria. Muito foda, cara. Muito a outra era uma balofa. Exatamente, cara. O porta, né? O cara tá forte, é legal. O cara grudava na parede e os outros atravessavam ele. Não, o cara mandou bem ali. Muito engraçado. E acho que a Harpia se juntou logo depois também a ele, né? Pra ficar os dois nos Vingadores Centrais. E porque que ele ia comer quem, né? Também, né? Ó, a Berta, quando ela tirava os poderes dela, ela virava uma supermodelo, cara. Você não sabia disso? Ah, que mas não dava se... bola pro perdedor do Gavião Arqueiro. Mas nunca se sabe se na hora H ela ia inflar de novo, né? aí iam ser quilos de prazer. Cara, eu vou quebrar o protocolo. Eu tenho dois detalhes que eu lembro dos anos 80, mas que são péssimos, cara. O primeiro é o Hércules falando mal quando a Vespa foi líder dos Vingadores. Machismo total, né? Mas é colocado de propósito. Colocaram de propósito, mas é ridículo aquilo lá, cara. É muito horroroso aquele arco lá. O Hércules nem disso, sabia, nas histórias atuais. E hoje ele tá pegando o Wolverine. Seja machista. Ah, lá vai criar polêmica, vai estar tá mandando e-mail daqui a pouco pra gente aí. É Wolverine, o herói da diversidade. Pega tudo. Pega tudo. É, pega linfeta, pega semideus, pega tudo. Vai, e a segunda? Então, e a segunda é aquela história que tem um monte de Kang. Vocês lembram disso? São as Kangas. As Kangas. Aquilo é bem... Prato baiano, né? Kangada. Kangada. O bloco da Kangada. O bloco da Kangada. Já é do Simonson já essa história. Se não me engano, tem um conselho de Kang, tem um monte de versão do Kang lá. E aí no final tem uma participação até do Druida, alguma coisa assim, que o. Chama o Namor, chama. Cara, é tão bagunçado, cara, que eu não lembro nem direito do final dela, mas eu lembro desse negócio. Tem até uma versão feminina do Kang. Como é que ela é? Kang Nebula. Kanga. Kanga, velho. Ela é Kanga. Então, nos anos 80 tá a minha história preferida dos Vingadores, que é exatamente essa Under Siege aí. Ah, pensei que era da Kangada. A Kangada é segundo lugar. Tá bom. Nossa, eu tô citando história com grupos. Eu acho que eu gosto de um grupão. Que os novos mestres do terror invadem a mansão e tocam o puteiro lá dentro. Não, quase e o Jarvis só perde o olho. Exato. E o Hércules fica em. O Hércules fica em coma. É, o Hércules vai pra coma. O Jarvis leva porrada. Jarvis maior que Hércules, hein? Não esqueçam disso, leitor. Um pouco maior. O Jarvis é afastado logo depois disso, né? Claro, né? Porque ele ia mandar um maior puteiro lá, né? É, no comecinho dos anos 80, no anual dos Vingadores, a estreia da Vampira, mas não por ser a estreia da Vampira vilã na Irmandade de Mutantes, mas eu paguei pau pros desenhos do Michael Golden naquela cara, história. Cara, inesquecível, né, cara? Puta, bom demais. Que pariu, eu tava, sabe? Sei lá, hoje, claro, né? Não, eu não sei quem era o arte finalista daquela época. Não, era o Dan Green, que eu acho que era o Dan Green, né? Meu, cara, aquela hora que elas estão tudo na piscina, tudo gostosa, velho. Pai, o moleque tocava uma punheta, velho. Que é isso? Bom, era muito bom o Michael Golden naquela época. É, antes do Denem, né? Ele tava ainda tendo super-herói. Por causa dessa história que eu comprei o Denem, por causa dele. Exato. Aí tu quebrou a cara, só macho no mato. Puta que pariu, cadê as mulheres, mano? E curiosidade, a vampira era a cara de véia, hein? Era, a vampira café era, eu sempre digo. Na verdade, se for pegar o ponto original, era ela pra ser bem mais velha do que ela era mesmo, já que ela era pra ser a filha da Mística com a... Ela era tipo a filha da Gretchen, né? Feia pra caralho. Só gostosa, só isso. E aí a pobre da Miss Marvel, já escanteada de fora, mal entrou nos Vingadores, chupiada os poderes dela, entra em coma e cai fora, né? A Miss Marvel é uma azarona nos Vingadores, viu? E a Miss Marvel é sensacional, diga-se de passagem. A fase que o Jorge Pérez desenhou ela ali. O... É, isso aí. Nossa. A segunda véio. Fase, né? É. Não, e ela tava em ping-pong, porque ela tava lá nos Piratas Siderais, como a... Como é que era o nome da Warbinger? Não. Binária. Binária, isso. Aí ela virou, isso. Aí ela virou a tal da Warblade, Warbird. Ela virou aqui porque ia ficar igual a ave de rapina e... Não ia dar certo. Aí ela acabou entrando nos Vingadores, com aquele uniforme que eu achei do caralho, assim. Eu já achava... Eu me lembro que nessa época aí, eu já tava querendo começar a desenhar, e aí eu ficava olhando muito o desenho do Burnie e do Pérez, né, cara? E o modo como o Burnie e o Pérez trabalharam esse uniforme nessa época, ficou foda, cara. E aí, nessa história do Michael Golden, então, nossa senhora, velho. Uns tonhonhoi, cara. Puta, uns tonhonhoi. E fica cheio. Mostrou o Daniel aí, pelo amor de Deus, que ele tá... Daqui a pouco ele vai largar o microfone aí. Vai ficar pra 18 esse não, negócio. Pior é que eu tô passando o Nankin num desenho aqui, vão cagar tudo. Deixa pra lá. Deixa eu lembrar um detalhe. Acho que tem um detalhe dos anos 80, se não me engano é anos 80 ainda, que tem aquela história que o governo americano vai atrás do Visão por causa daquele ataque dos, que ele quer controlar todos os computadores do mundo, não é? Que é o Visão vira vilão por um tempo, né? Que é quando acontece o gancho pros Vingadores da Costa Oeste do Burnie, que eles desmontam o Visão, eles desmantelam o Visão. Aí a Feiticeira Escarlate chega lá assim, porra, e agora? Quem poderá me defender de noite? Desmontaram meu vibrador, caramba. Que merda. Oh, e teve também, a gente falou de quase todos os personagens que entraram nos anos 80, mas teve também a aparição do Quasar, né? Ele tava já com os braceletes, né? Do Capitão Marvel, né? Isso, com os braceletes da quânticos, né? Eu não sei se eram os mesmos braceletes do Capitão Marvel. Eu me lembro de ser. Mim, eu posso estar enganado, mas eu me lembro mais ou menos de ser. É porque da onde veio aquilo? É da mesma loja de bicho. Eu acho, não sei. Agora eu tenho que até pesquisar isso aí, mas eu acho que os braceletes quânticos tem uma origem diferente daqueles braceletes do Capitão Marvel. Ele tinha toda aquela história meio de ter um mentor que era o como é o nome daquele mentor daí? Parece uma cabeça flutuante. sei lá. É verdade, era uma geleca, né? Um negócio assim. E aí, eu acho que talvez a coisa que mais marcou o final dos anos 80 mesmo, e aí é uma coisa até meio ousada pra época, é que foi um mega crossover entre as revistas, que foi o Atos de Vingança. Isso aí foi o que culminou e foi fenomenal. Não foi a que os vilões trocaram de, sabe, de antagonista? Então, foi o Loki, né? O Loki tava meio sentidinho que criou os maiores heróis da Terra, apesar de não serem tão maiores assim no início, né? Burro! E aí falou assim, cara, eu tenho que dar um jeito de desfazer isso, né? Porque eu me senti mal, né, pô? Que vilão é esse que cria um grupo que destrói tudo, que acaba com todos os meus planos? Aí ele resolveu que o melhor jeito de lidar com outros heróis era fazer com que os vilões fizessem um rodízio e meio que direcionando um ponto fraco de um vilão, né, pra um herói determinado. As capas eram ótimas. Não. É pra você ter uma ideia, a versão encadernada disso aí é uma bíblia, cara. Muito grande. Eu tô namorando isso aí há uns 3 anos. Você já comprou? Convidou pra jantar e levar pro meu grupo, Paula. Das Kengas. Na década de 80, a Mansão dos Vingadores foi derrubada, eles fizeram uma ilha flutuante. Aí afundaram a ilha flutuante. O próximo passo é o que? Ah, vamos fazer um satélite. Não, satélite não pode. Por quê? Ah, porque não pode. Porque a Liga já tem. Porque a Liga já tem satélite. Entendeu? Aí foi pra base da Terra, né? Foram junto com o Bob Esponja, né? Aí o Capitão América fez uma base embaixo da Terra e falou, aqui ninguém vai derrubar essa merda. Já tá no fundo, né? Já tá? Se cair, já tá no chão. Não, foi nos anos 90 que parou embaixo da Terra. É verdade. Cara, os Vingadores dos anos 90 que foi pra baixo da Terra. 7 pau embaixo da Terra. Avengers, Defenders, Thunderbolts, I make any team better. Estamos na boca da década de 90 agora, hein? Respirar fundo. É que acabou o Atos de Vingança, acho que até o final dos Vingança já era começo nos anos 90, se não me engano. É, já ia começar. Já final, tá ali no meio, né? É, findar os anos 80. E aí chegamos na época mais divertida, assim. Ai, o HDR mais tá envolvido, já é o começo de carreira dele. É, ele mostrou algumas ideias interessantes pros roteiristas dele. Sim, eu mostrei, mando tudo lá. Mas assim, o começo dos anos 90... Ganhei milhões! O começo dos anos 90, pra mim, é bem impactante, porque tem a toda a trilogia do infinito, que foi uma saga fenomenal, né? Começa com o Desafio Infinito, quais são os nomes das outras mesmo? Cruzada Infinita. Cruzada Infinita. E Guerra Infinita. E Paciência Infinita. Tem a arte do Rolim, que foi quando eu comecei a me interessar realmente pelas sagas cósmicas, né? E começou com o Subicha Prateado. Não, e o Rolim, ele foi filhinho do Pérez, lembram-se? Quem começou a crise, o Desafio Infinito foi o Pérez. Todas as comic stores estavam anunciando, Jorge Pérez vai desenhar Desafio Infinito, etc e tal. Aí ele começou, fez o número 1, fez o número 2, do nada parou e o Rolim assumiu, né? É, e o Rolim era o desenho do Sufisha na época, né? Isso aí, isso aí. Além da trilogia do Infinito, né? A gente também tem as grandes sagas que envolvem os Vingadores se metendo com o Império Kree. Kree Xia, né? Que é a Operação Tempestade Galáctica. E também tem aquela Segurança Máxima, né? São duas sagas envolvendo... Não é a Tempestade Galáctica que aconteceu a decisão de matar a Consciência Skrull lá, não é? Sim. Inteligência Suprema. A Inteligência Suprema. Inteligência Suprema, isso. É, e aí a equipe sofre um racha, parte dela quer matar e a outra parte quer ter o Capitão América. Não é pra matar, vamos fazer uma reunião. É, que é aquelas divisõezinhas de entre Capitão América e Homem de Ferro, né? Que um é mais prático, o outro é mais corretinho. É, e o Capitão América marca uma espécie de uma conferência pra explicar porque não e ninguém vai. Ninguém vai. Essa saga é boa pra caramba. Essa saga é muito boa. Ela, se viesse pra cá, acho que era 19 edições que tinha que cobrir, ou seja, um puta do encadernado, provavelmente se viesse. E eu gostaria muito de lê-la na íntegra, né? Porque parece que ela foi meio picotada aqui. Ah, foi muito picotada. Bastante. Ela foi o final do formatinho aqui no Brasil. É, um dos últimas histórias do formatinho, né? É, exatamente. E ela tem consequências importantes pra várias histórias até hoje, né? Principalmente depois disso, o Império Kree ficou completamente sem rumo. Sem a Inteligência Suprema, olha quem assume, Ronan. Ou seja, imagina as direções que ele levou o Império Kree, né? Literalmente sem Inteligência Suprema, né? E aí, e praticamente assim, sem Kree e os Skrulls, parece que nessa época o Galactus tinha devorado o planeta dele, tava destruindo o planeta dele. Enfim, só os Shi'ar eram supremos, né, no espaço. Tava o Cosmo Marvel tava entrando em extinção. Tava pobre. Mal sabiam eles que o buraco negro era mais embaixo. Tava só começando, exatamente. Começou a qualidade das histórias decair bastante. O Bob Arras não era o roteirista? Quem? Acho que era, né? O Bob Arras, não era? O roteirista e editor. Isso aí, as histórias começaram a decair bastante. O Bob Harris assumiu. O Deodato também tava pegando essa arte. O Steve Emptin também. O Steve Emptin, na verdade, pegou um grupo que eu até achava legal de ver, que era um grupo meio inusitado. Não tinha nenhum dos clássicos. A Viúva Negra tinha assumido como líder. Aí juntaram Cersei, Cristalis, Cavaleiro Negro, Hércules e mais alguns aí no meio. E aí, cara, era muito legal de ler essas histórias. Apesar de ter o roteiro do Bob Harris, que era meia boca, pelo menos algumas histórias, inclusive teve umas que foi o crossover com os X-Men de novo, né? Que teve aquele lance de raptarem a filha da Cristalis do Mercúrio. Então tinha algumas coisas divertidas nessas histórias. Mas já tava caindo, né? O grupo já não era a mesma coisa. E daí foi madeira abaixo, né? É, aí o que aconteceu? Aí o Bob Harris conversou com o nosso amigo Daniel HDR. Aí se fuderam, falou que foi o Deodato. E aí ele... Tem nada então, você isso. Falou que conversou com o Bob Harris na hora de escrever as histórias. Sim. É, fui eu. Tá. E aí eles tiveram uma brilhante ideia de resolver a questão do... Inclusive, esqueceu, o Herói Genasi também fui eu que fiz. Não. Tô falando disso. Vai, Daniel, explica aí como que foi sua história no The Cross. Qual o seu envolvimento nisso tudo? Ó, você queria que o Homem de Ferro fosse um vilão... E aí, como é que surgiu isso aí? Ah, surgiu que eu fiz um filhinho nessa história aí. Tu que é fã, não para de falar nessa merda. Ai. Não, e cara, foi quando... Caminhamentos finais pra Marvel rebutar as histórias do Quarteto Fantástico, Capitão América, Vingadores e do Homem de Ferro. E aproveitou que os X-Men tava tendo uma grande saga, que era o Massacre, né? Resolveram. Era pra ser uma história dos X-Men, cara. O que mata é isso, né? Uma história que tava até bem desenvolvida no começo. Um piloto que tava assistindo há bastante tempo do Scott Lobdell. E aí quiseram aproveitar, o Harris falou, né? Já era editor na época, eu acho. E aí falou, ó, vamos estender isso aqui, vamos aproveitar pra eles eliminar os Vingadores e começar do zero aí, porque a gente tá chamando dois caras muito massa, amigo do Daniel HDR, chamado Jim Lee e Rob Liefeld, pra zerar isso aí. Ó, vamos fazer uma justiça, então, antes que tu fique falando mais bobagem. É, quem desenhou o Avengers The Crossing, foi o início dessa saga xexelenta, era pra ser o Deodato, mas quem desenhou toda ela foi o Ed Benes. Sim. Tá? Aí eu cheguei a fazer umas páginas de uma edição do Homem de Ferro, que o Homem de Ferro fica louco, mata a secretária dele. Fui eu, Adriana Mello e um outro cara que eu não me lembro o nome. E aí, quando teve o Avengers Time Slide, que termina a saga, e eles têm a brilhante ideia de trazer o Tony Stark novinho pra combater Toninho. O Tony Stark, o Toninho. Esse eu fiz algumas páginas junto com o Luke Ross, com o Manny Clark e com o Fábio Laguna. Então, nessa época aí, as editoras adoravam usar o nome do Deodato, e quando não era o nome do Deodato e artistas com traço semelhante, eles botavam Mike Deodato Studio. O que eu não entendo é como é que eu e o Roger Cruz entramos nesse balaio de Mike Deodato Studio, porque quem conhece o desenho do Roger sabe que não tem nada a ver com o desenho do Deodato. Então, realmente foi bem confuso, assim. Mas eu, a única coisa que não faz eu renegar esse trabalho é o fato de que foi um dos meus primeiros trampos profissionais, assim. Antes disso, eu já tinha feito Red Sonja, tinha feito, na época que tava na Marvel, tinha feito também XSE, Xavier Security and Forces, que conta a origem do Cable, né, a infância do Cable, entre outros projetos lá na Marvel. E esse foi um dos primeiros, então eu não renego por causa disso. Mas eu não começou bem, hein, Daniel? Ah, beleza, né? Maravilha. Tanto que depois eu acho que eu só fiz o prelúdio dos Vingadores por causa desta merda. A gente vai começar sobre isso em breve. Tá bom. The day I fall to the likes of you is the day I turn in my shield. Vamos passar agora então pra vocês falarem o que é que vocês acham dos anos 90. Tá permitido jogar tomate no Daniel HDR aí? Anos 90 eu lembro mais o finalzinho, quando voltou tudo ao normal, que o Pérez desenhou, Buziek escreveu. E uma história que marcou bastante, sim, que eu parava pra olhar várias vezes, aquela história que eles vão lá pra Idade Média, que apresenta um monte de umas versões da Idade Média dos Vingadores. Eu ficava olhando pra um por um pra ver como é que ficava. A Morgana Le Fay. Da Morgana Le Fay. Vilã, né? E ele, na verdade ela só que ele tava interessado na Feiticeira Escarlate, né? Sim, mais uma vez, é foco da trama. É, mas foi bem legal. Foi o uma volta. Mudou completamente a roupa dela, deixou ela mais cigana ainda, né? Aqueles detalhinhos, né? A roupa dela bem balagandante. Aí diz que o desenhista que assumiu logo depois dele falou: ó, mudei de volta porque é muito trabalhoso desenhar isso aí. É, cara. Pérez é Pérez. Covarde. É. É, até o final dos anos 90 foi a dupla. Só mudou depois dos anos 2000. É porque no começo dos 2000 o Pérez saiu porque ele foi pra Cross Jam. É. Ele foi trabalhar na Cross Jam. E o Buzzek, ele, se não me engano, ele já tava. Ele já ficou tava. Um tempo, ficou o Alan Davis também desenhando. Isso. E aí depois eu acho que o Alan Davis até roteirizou algumas coisas no Meia Boca, mas enfim. Mas aí foi, já era no 2000 nessa época. Também no finalzinho tem uma história legal lá que era com o Ultron de novo, não tem? Era o Ultron Ilimitado. Isso. Essa história também é boazinha também. Ultron Ilimitado da Tim? Alguma coisinha? Olha esse nome, cara. Ultron Ilimitado. Ultron Ilimitado. Mas é o que se salva, né, cara? Tirando Operação Tempestade Galáctica, é o que salva é isso aí, cara. E aquele monte de músculo lá no meio dos anos 90, lá. Os bombadinhos. É o Thor aeróbica, né? Na verdade, a gente passou até um pouco batido, mas o Thor saiu, ficou o Trovejante no lugar, né? Thunderstrike. Além de ter pouca história, né? Mudou completamente os uniformes pra ficar bem atualizado e tal. O Hércules também começou a tomar, usou outro uniforme, tirou aquele clássico dele. O Hércules fez a barba também, né? Fez a barba. O Cavaleiro Negro tava de jaquetinha com espada laser. O Golias tinha cartucheira até no sovaco. Não me pergunte como, eu acho que tinha sabonete ali pra não ficar com asa. A Cersei, a Cristal, tudo de jaquetinha, porque era jaquetinha na moda também. É. Enfim, todo muita coisa. Quem não mudou de uniforme deu um jeito de fraturar a coluna e usar armadura, né? Até o aí, Deodato, valeu, viu? Apesar de eu ser meio velho, eu comecei a ler quadrinhos de super-herói no começo dos anos 90. A primeira história que eu li, foi uma que me marcou, foi aquela da... Saiu numa graphic Marvel aqui, a Gruta, a Armadilha Mortal. Tem uma rebelião na Gruta, aparece um gazilhão de personagens, né? Eu tava começando a ler Homem-Aranha na época. É, você que é fã do Homem-Aranha, foi nessa época que ele entrou como membro honorário junto com Homem-Aranha, né? Pô, que merda, hein? Foi o Eric Lanstra que tava desenhando a história, assim, né? Exato. Eu lembro até na capa do Capitão América, tinha lá aquele monte de quadradinho com as fotos dos personagens. Cara, qual é a justificativa do Capitão América eleger o Homem-Areia pra ser membro honorário dos Vingadores? Marginal. A mesma justificativa do... Formatório, cara. Ah, teve, nessa época teve até o tal do Rage também entrando. É, exato. Então, outros personagens que entraram nessa época, né, foi o Rage, que querendo ou não, apesar de ser grandão, ele era um moleque ainda, bem jovem. Ele é mais jovem que os novos guerreiros, pra você ter uma ideia. Pivete. E aí entrou... Cara, entrou uns personagens nada a ver. O cara chamado Triato. Por quê? Porque ele fazia Triato. Muito criativo. Garra Rateada, um outro alien também. Acho que esse aí foi da época do George Pérez, né? E tinha Deathcry, que era uma chia maluca, revoltada, que ficou só uma temporadazinha. É, a gente não pode esquecer que nos anos 90, tudo tinha nome composto. Tipo, Youngblood, Thunderstrike, Deathcry, Darkhawk... E aí o Justiça e a Fama, que eram dois novos guerreiros, o Kurt Busiek chamou, né, pra equipe dos Vingadores. Começou a colocar os meninos de escanteio, né, tanto que eles ficaram, numa das edições, tentando se eles iam ser novos guerreiros de novo ou se iam ser Vingadores Mirim, né, porque os caras nunca elencavam ele pra equipe principal, né. E também teve a volta do Magnum, pela primeira vez, um pouco fodão, né, mas logo desapareceu a fodonice dele, que é aquela versão iônica dele, né, ele só energia. Versão gás grafete. Fantaúva. A rota de Fantaúva. Uma história que eu acho que vale a pena comentar aqui nessa época, né? É uma fase até meia boca, né? Acho que tinha acabado de voltar dos Heróis Renascem e tava tendo os Vingadores do Pérez, mas ficou um pouco de saudosismo do que era o Vingadores original, pelo menos pra mim, né? E aí surgiu o Vingadores Eternamente, que o Busiek fez com o Carlos Pacheco. 12 edições que resgatam um monte de plot antigo, né? O Rick Jones tendo aquele controle mental de chamar pessoas através do tempo, né? Da mente dele, né, vinculado com a Inteligência Suprema, não é isso? Teve o plot também dentro dessa história de criar os Vingadores dos 1950, que viraram os agentes do Atlas, né, e por aí vai. Bom, aí, fora isso, é o seguinte, também não foi, digamos assim, uma divergência de grupo, mas criou-se equipes novas, né? Criaram a Força Tarefa nos anos 90. Quando eles estavam fora, lá no mundo dos Heróis Renascem, foi que o Barão Zemo teve a ideia de criar os Thunderbolts. Eles viraram a equipe em atividade pra salvar o mundo, né, ou seja, criar a confiança do mundo pra depois extrair. O problema é que os vilões começaram a criar gosto, né? Pelo menos alguns deles. E isso aí é mais ou menos o que resume os anos 90. Ah, Daniel, eu esqueci de perguntar. Você tem alguma coisa marcante fora a sua fase com Toninho Boy? Ah, tu deu essa volta toda e pegou e fez esse retrospecto só pra achar que eu vou ficar constrangido com a tua pergunta. Não, não, tô perguntando só. Não. Na verdade é o seguinte, cara. A fase do Pérez e o Buzzer foi o que eu aguardei ansiosamente antes daquela merda do Vingadores do Life terminar, que tinha o Thor que parecia uma Valkyria, tinha a trança tão longa que se ele fosse cagar, ele ia cagar em cima, lembra? Que o Wolverine era o Gavião Arqueiro, entre outras coisas, né? Mas a fase do Buzzek e do Pérez é antológica, é muito boa, tem histórias excelentes e a dinâmica dos personagens começa a ser retomada, né? Tu tem Tony Stark ali ajudando a Miss Marvel a evitar que volte pro vício do álcool, né? Inclusive por ele ter sido um alcoólatra, ele já ter tido aquela experiência toda. Mas a tua lembrança do Vingadores, do Buzzek e do Pacheco, que é aquela minissérie, foi legal porque ela foi um resgate de várias fases dos Vingadores, né? Que são Vingadores de épocas diferentes, como foi bem dito, né? E a arte do Pacheco, nossa, puxa, era um espetáculo à parte. This armor knows your next move before you do, Steve. Bom, e aí, pra encerrar a última década de 50 anos, a gente vai falar sobre os anos 2000, né? Porque assim, o comecinho já era o final da equipe que o Busiek e o Pérez criaram, né? Mas aí o Pérez saiu primeiro, como falou o Daniel, o Kurt Busiek saiu, o Alan Davis segurou as pontas por um tempo, tava aquela coisa meio temporária, e até uma equipe, conseguindo criar uma equipe ainda mais meia boca, né? Que botaram um personagem chamado Valete de Copas, que eu não sei até hoje qual é o poder dele, fazer um cateado, alguma coisa desse tipo. Pedir truco. Exatamente. Chamaram o Homem-Formiga 2, o Scott Lang, a versão feminina do Capitão Bretanha, enfim. Aí tava essa equipezinha já no final, né? E foi quando o Bendis já tava meio que sendo escalado pra equipe dos Vingadores, e aí criou essa verdadeira revolução, que mudou tudo. Decidiu, pô, não é pra ser os maiores heróis da Terra, vamos fazer aquilo que ele devia ser desde o começo, vamos colocar os heróis mais fodões mesmo. Ou seja, vamos parar essa história de que o Homem-Aranha nunca pode ser Vingador. Vamos fazer o que a DC faz um tempão, né? Pois é, né? E aí, se o Homem-Aranha é o popular, a gente vai colocar ele. Vai ficar com essa história toda vez de colocar ele de vez em quando, um honorário, não. Coloca ele na equipe. Wolverine também, Wolverine. Já com essas duas peças-chave, ele já trouxe todos os leitores do Homem-Aranha e todos os leitores do X-Men pra ver Vingadores. Então isso já subiu as vendas lá pra cima, né? E ele conseguiu encaixar muito bem, inclusive, a dinâmica do grupo. Que era uma coisa que eu sempre sentia falta na equipe dos Vingadores, é de ter essa relação entre eles bem desenvolvida. E isso o Bendis faz de uma maneira fenomenal. Trouxe a Jessica Drill, né, que estava afastada por um bom tempo, né, a Mulher-Aranha. Pô, é, exatamente. Colocou o Luke Cage, que ele já estava achando que a série do Ares ia acabar de qualquer jeito, aí trouxe o personagem pra lá. Sem considerar a cota. É, trouxe porque ele é fã do personagem. Trouxe, cara, porque o cara é bom. O Bendis, ele larga a esposa dele pra ficar com o Cage. Na verdade, ele também é fã da Mulher-Aranha. Ele ia, inclusive, fazer o Alias com ela, só que daí ele não pôde, ele acabou criando a Jessica Jones, né? E ele queria guardar a personagem pra uma minissérie solo, mais pra frente, que foi uma das primeiras minisséries que foi criada antes em Montreal Comics, pra depois ser publicada em E na papel, verdade, né? Não podemos esquecer que ele é tanto fã do Luke Cage que ele quis fazer ele comer o c*** dela. É o momento antológico de Jessica Jones. Ela namorava o Scott Lang, e aí ela de repente larga ele pra ficar com o Luke Cage, só que numa das capas que tava nascendo o moleque lá do Alias, né, colocaram o moleque branco, né? Aí eu, ué, o filho é do Scott Lang ou é do Cage? Foi a maior confusão, é a Marvel... Luke Cage corninho... É, querer corrigir o negócio às pressas e tal. Yeah. E aí, mais pra frente, a gente vê a introdução de outros personagens, né? O Ronin, que é um personagem que ficou nebuloso por um bom tempo, até descobrir que era a Echo. Depois o Gavião Arqueiro assumiu o papel. E o Doutor Estranho também, que eu tinha participado de fato da equipe, entra, né? Só que aí já começa a desenvolver um plot à parte pro Doutor Estranho, né? A história dos Novos Vingadores praticamente começa a direcionar pra ver quem é que vai ser o novo Mago Supremo, né? Que o pobre coitado do Estranho, desde que todos os Vingadores só fez besteira, coitado. Foi apelando pra artes negras que, enfim, que levou a ele perder o título de Mago Supremo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a equipe dele é os Defensores, porra. Bom, e aí o que acontece? O Bendis é aquele cara que voltou a trazer as grandes sagas pra Marvel, né? Que faziam bem uns 5 anos que isso tinha parado. E começou a desenvolver pontos longos, né? Tipo, apesar de ter sido escrito pelo Mark Miller, o Bendis teve um dedo na Guerra Civil. Ele não vamos esquecer o Dinastia M, cara, que foi muito bom. Sim. Teve também, aí disso aí criou a iniciativa dos Vingadores, que aí começou a expandir as versões de Vingadores pra tudo quanto é lado, né? Já tinha os Jovens Vingadores, criou a iniciativa, criou os Poderosos e os Novos Vingadores, que aí viraram um grupo meio de rebelde. E aí o negócio foi expandindo, né? Se você olhar hoje pro Marvel Now, existe mais equipes de Vingadores do que X-Men hoje. Quase Marvel Anal. Mas essa piadinha deu história, viu? Aqui. É. Realmente vou mudar a tradução por causa do anal. É, tô falando. E aí, pô, coisas curiosas que o Bendis tem a mania de fazer, né? Por exemplo, um vilão que era o único do Homem-Aranha, Norman Osborn, o cara consegue escalonar ele num patamar que vira o vilão de todos os heróis, né? Fez essas coisas de fase que o Bendis gosta de criar, né? Tipo, a fase da iniciativa, a fase do Reinado Sombrio. É, querendo ou não, cara, gera cenários de histórias muito bons. Eu acho que o Warren Ellis tem um mérito aí pra transformar o Norman Osborn no que ele é, cara. Não dá pra ignorar isso. Na verdade, ele pegou realmente, né? O Warren Ellis tinha aproveitado o Norman Osborn dos Thunderbolts que ele criou, né? E aí o Bendis viu que a história era interessante, chupinhou o Deodato, chupinhou o Norman Osborn, e aí criou a versão Vingadores Thunderbolts, né? Ou se vocês quiserem ouvir o Deodato dizendo que chupava todo mundo, escutem o Argcast 100, que o Deodato fala isso, e eu ainda fiz um funk com o que ele falou no final. Como é que é? Ué, ouve o Argcast 100, tu vai saber. Show de frase solta, né? Exato. It's like Civil War all over again. Passar aí um geral aí, o que é que mais marcou essa idade contemporânea dos Vingadores pra vocês? Cara, pra mim o que mais marcou, eu até li essa saga semana passada que eu tava viajando, li de novo, que é onde ele quebrou tudo que a gente falou até o final dos anos 90 e começou tudo isso que a gente comentou dos anos 2000. Vingadores da Queda. Puta arco legal. Puta arco legal. Eu já falei no podcast do Homem de Ferro que eu gosto pra caramba do Bendis e falo de novo aqui. O cara pegou uma revista que teve, quase 500 edições e aí mudou, começou de novo, teve 5, 6 só, que era Vingadores Volume 2. Vingadores Volume 3 teve, umas 20. Ele falou, puta, para dessa putaria, vamos acabar tudo, vamos mostrar o que é Vingadores. destrói tudo, acabou com a mansão do Stark, botou um monte de inimigo ao mesmo tempo, destroçou tudo, culpa daquela mula, daquela vespa, né? E deu esse reboot total nos Vingadores. Eu acho que essa história, pra mim, foi a mais legal dos anos 2000 aí, do Bendis. Eu não sou muito fã desses Vingadores, que eu chamo de Vingadores caçanitas do Bendis, não. É, nem você não ouve aranha, cara? Então, não. Tanto que eu parei de ler já tem um tempo, mas a saga que eu mais gosto dessa fase tem, não pode ser outra, senão a Guerra Civil. Apesar do... E tem uma das fases do Aranha que eu menos gosto, que é aquela armadura que puxa saco de ferro lá. Eu tô achando que isso aí é um trauma, porque o Homem-Aranha virou meio escoteirinho na história. Mas, cara, vou te ser sincero, eu tava lendo na época o Homem-Aranha do Straczynski e dos Vingadores do Bendis. E, cara, o que o Bendis acertava do estilo do Homem-Aranha, né, de fazer a piada, o Straczynski tava devendo, cara. Assim, é incrível. É o que eu costumo falar isso pra todo mundo lá no grupo do Aranha, que o Aranha da revista mensal já não é mais o Aranha desde os anos 2000. Quando ele aparece com outras histórias, ele é legal, mas eu não gostei mesmo desse tipo de história. E ser melhor que o Straczynski, vamos combinar que não é lá essas coisas. Cara, tu fez uma excelente escolha de denominação pra Vingadores Caçaniques, cara. Porque, é sério, cara, eu prefiro muito mais a queda do que o que foi construído depois, sabe? Tudo bem, medida extrema, eles casualmente estão todos lá dentro da ilha prisão, tem que fugir, e acabam pensando, ah, por que não montar uma equipe assim? Ah, cara, mas eles poderiam ter se reestruturado sem ter aquela situação ali. Eu gostei muito da queda. Mas eu também não vou ignorar que tem algumas histórias do Jones com os Vingadores que me agradaram bastante. Ah, é? Tem uma delas, você, cara. Você, como decenauta, eu tinha que falar isso. O Geoff Jones, da Liga da Justiça, Lanterna Verde, por aí vai, escreveu as primeiras histórias dos Vingadores nessa época. Inclusive, o Ivan Reis desenhou a história de Vingadores. Isso. Olha, cara, eu gosto muito de uma história que tem o Pantera Negra, o Caveira Vermelha. Eu acho que é desenho do Chung, né? Acho que é o nome do artista. Que o Homem de Ferro quer ficar com o veneno que o Caveira Vermelha pegou e tinha usado contra eles. E aí o Pantera Negra engana o Homem de Ferro e fica com o veneno e diz que em momento nenhum ele ia deixar uma arma letal daquelas na mão de um cara que era cupincha do governo, assim, que poderia entregar para o governo americano, né? E tem uma outra história muito interessante também nessa época, que daí a gente não pode dizer que é uma história necessariamente dos Vingadores, mas ela está dentro da mitologia do Thor, que é quando o Thor... Ela é desenhada pelo Alan Davis, inclusive, as três partes, não sei se vocês se lembram. Thor, ele está com um Asgard sobre a Terra, né, bem próximo da Terra, e aí começa a se criar um culto religioso em volta do Thor, né, porque ele começa a intervir nos assuntos da humanidade. E o governo americano pede pro Homem de Ferro intervir, chegar pro Thor e falar, cara, deixa disso. E aí é quando acontece a ruptura entre os três, né? O Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América, eles, vamos dizer assim, eles brigam entre si, né? É, o Thor já tá rei de Asgard, né? Tá com a força de Odin, tá... É. Tá um Thor, que seria o Thor, versão final, né? É. Das histórias de Panteão, assim, seria isso, o último... Tô já amadurecido, velho, brigão, assim. Isso é o que antecede o Ragnarok, né? E eu gosto dessa história porque ela tem a gênese dos Vingadores ali. E eu acho que, por ter a gênese dos Vingadores, eu considero que é uma história como se fosse dos Vingadores, que me agradou bastante. É, a tríade é marcante até hoje, né? É. Não tem como... Apesar do Capitão América não ser um Vingador original, né? Antes que me pentelhem, ele é a tríade. O quê? Te pentelhar mais do que te pentelha? Imagina, cara. É, nessa fase aí, mais do que uma história ou uma saga, eu acho que foi a popularização e importância mesmo dos Vingadores mostrada aí. Porque assim, apesar das outras décadas a gente já ter notado aí várias sagas, várias histórias legais que tiveram, anos 60 foi aquela... A Marvel estava se formando. Anos 70, quem dominou foi Homem-Aranha, digamos assim, mais popular. Dos anos 80, anos 90, foi tudo que relacionado a mutante, né? Então, não sei, eu sempre vi Vingadores assim, relegado a um segundo plano, nesse sentido. Agora, ele nos já anos foi criado 2000, no relegado, né? É, nos anos 2000 já recebeu mais essa importância, principalmente com da queda pra cá. É claro que depois da queda, esse efeito acabou se distorcendo um pouco, né? Comercialmente e tal. Até nos quadrinhos popularizou, não tô falando nem por causa do filme, no quadrinho mesmo, ele tomou a importância do principal grupo da Marvel, coisa que nunca foi mostrado antes. Isso está além de qualquer fase, tipo Guerra Civil, está além até do o Hank Pym melar o beiço na Vespa numa história, mas tudo bem. É o que eu ia falar, você falou já, Marcão. Eu acho que muito disso é por causa até do plano da Marvel Studios de começar a vender já o filme dos Vingadores, que começou lá em 2005, né? Com os primeiros filmes do Homem de Ferro e tal. 2008. 2008? É, o primeiro 2008, cara. É, eu vou ser sincero, assim, os Vingadores pra mim teve alguns momentos legais, mas não era a minha equipe principal, certo? Querendo ou não, eu era mais fã de até histórias solos em determinado momento de alguns personagens que são Vingadores do que do grupo em si. Teve algumas outras formações que foram marcantes e tal, que eu lia, divertia. Mas querendo ou não, até porque quando veio pro Brasil, muita coisa era deixada de fora. Então essa fase aí, pra mim, tem esse brilho assim de dar uma continuidade no ritmo que o universo Marvel está se transformando, entendeu? Então eu não vejo apenas como uma história de Vingadores. Eu tô vendo, por exemplo, a Guerra Civil viu como uma coisa que, uma onda que mexe todo o universo Marvel. E aí o que fica irônico é que os mutantes que foram escanteados, que eram o carro-chefe, né? Então eles participam. E aí até faz mais sentido, né? Se o mutante é discriminado dentro do universo Marvel, a coisa que mexe com o universo dos super-heróis vai mexer marginalmente com eles, né? O Homem-Aranha agora tá completamente vinculado à equipe. Faz todo sentido, na minha opinião, ele ter esse vínculo com esses outros heróis, ele se apegar, digamos assim, a se dar bem com o Homem de Ferro. É diferente do que o Magari disse aí, a relação dele com o Tony Stark pra mim faz todo sentido. Eu gostava muito da fase que o Homem-Aranha teve que morar de favor com a tia May na mansão. E o Wolverine tentava comer a Mary Jane. O Jarvis deu em cima da tia May, cara. Ah, mas daí qualquer um comia, né? Tia May, né? Então, e aí eu acho que assim foi uma maneira deles começarem a fazer o link que existia inicialmente na tentativa do Stan Lee de deixar as coisas concatenadas nas primeiras histórias. O Bendis meio que de alguma maneira conseguiu fazer isso nessa maçaroca de grandes eventos. Ou seja, você começava a voltar a ter um universo concatenado. E isso eu acho que é o brilho da fase Bendis dos Vingadores, porque ele, além de colocar o grupo como carro-chefe, ele dá a direção para todo o movimento que vai mudar no universo Marvel. E essa a repercussão que vai ter, seja em iniciativa, em Reinado Sombrio, por aí vai. Para mim, digamos assim, fazia muito tempo que eu não me interessava pela equipe. E hoje em dia, se você for mandar optar que histórias vai comprar, no passado eu podia dizer, ah, vou querer comprar Homem-Aranha, vou querer comprar X-Men. Dessa vez eu vou optar por, se eu for escolher a revista, seria Vingadores. Faz tempo que eu não tinha essa vontade, entendeu? De ler com continuidade, com interesse na história. E ter essa sequência que foi o que o Bendis criou. Ah, cara, eu acho que não dá pra deixar de lado, tá? Que os Vingadores, eles também geraram um efeito interessante, né? Porque tal como a gente tinha o caso dos Vingadores do Bendis adotando essa postura de pegar os principais da editora, né? Aconteceu o efeito contrário nos X-Men. Porque eu, pelo menos, vi assim que os X-Men, eles estavam tentando deixar antes disso, né? Os Vingadores, eles eram aquela premissa do filme, né? Que era todo mundo com couro, com cara de bad boy e tudo mais. Aí, de repente, como tu tinha um universo tão colorido e uniformizado ali dos Vingadores, eles viram que realmente estava na hora dos X-Men voltarem a usar uniformes. Foi o caso que o Josh Whedon fez, né? Uhum. E eu achei que foi um efeito benéfico, porque tornou as histórias dos X-Men mais divertidas de novo. Uhum. E as histórias dos Vingadores também tiveram essa diversão. Seja com a dinâmica do Homem-Aranha com os próprios membros dos Vingadores, ou todos esses vilões fantásticos que eram colocados dentro das histórias dos personagens, né? Então, foi benéfico, acho que, para toda a linha editorial da Marvel. Eu fiquei decepcionado com o Daniel. Por quê? Pensei que você ia falar que a sua preferida era o crossover do Vingadores com a Liga da Justiça. Não, cara, é que aquilo ali é o concurso, cara. Aquilo ali é atemporal, qualquer época. Aquele negócio esmaga, saca? Porque aquilo ali é uma verdadeira homenagem à mitologia das duas equipes. É, aquela ali, só as pecinhas que eles escolhem como troféus de cada mundo, né? Faz referência a várias sagas, né? Pois é, cara. Aquilo ali, sabe, não precisa ficar decepcionado não, porque aquilo ali supera a década de 90, supera 2000, supera a década de 80, supera até, cara, até o primeiro surgimento dos Vingadores e da Liga. Aquilo ali, cada quadro é uma saga. Exageros da parte do Daniel HDR. Exageros, cara? Eu conheci o Jorge Pérez, ele é meu amigo. Eu tô sei, tudo bem. Exageros que a saga supera tudo. Eu fiz um crossover com o Comic Pod, né? Que a gente fala sobre essa Vingadores vs Liga da Justiça. Quer dizer, No Comic Pod a gente foi convidado pra falar sobre isso, e aí eu fiquei com o restolho de falar sobre as sagas versus, né? Marvel versus DC. Mas foi divertido também, foi um podcast divertido que eu... É, mas o Morcelli não gosta de George Pérez, então foda-se. Vamos ver a reação dele cara a cara na FIC, né, Daniel? É. Depois vai estar lá ele com aquele inglês macarrônico, que eu fico rindo feito um ninja silencioso nos cantos. We Avengers will always fight the good fight. E aí eu queria aproveitar, já que a gente tá falando de 50 anos e não pode deixar de falar dessa migração do universo cinematográfico, né, pros quadrinhos, e isso tá, acaba acontecendo. Na verdade, o pessoal reclama que, por exemplo, ah, o Nick Fury agora tá mudando, foi pra Marvel, o Agente Coulson não existia, foi pra lá, tal. Só que, veja só, isso aí, essa mudança de um personagem de uma mídia pra, pros quadrinhos sempre existiu. A Flama foi assim, a X-23 foi assim, né? Brinquedinho, né, o Ron foi assim, então você não pode reclamar, às vezes, que um personagem que foi criado num filme e seja bem quisto, vá pra os quadrinhos. Isso é, olha, isso é normal, se tem, né, alguém aqui reclamando do Ron, vá tomar no c... Eu não gosto do Ron, então daqui a pouco a gente vai entrar num quebra-pau. Eu queria aproveitar o seguinte, o Daniel HDR recebeu um convite, ele comentou durante o decorrer desse podcast, que ele foi calonado pra fazer um prequel dos filmes dos Vingadores, né? E aí você... Se você não leu ainda esse prequel, leia, porque tem inclusive cenas pontuais, inclusive de filmes feitos do Homem de Ferro 2, que ele catou a essência da cena, e outras que você acabou agregando ainda mais, né? Cara, a cena do Hulk é muito boa, a cena do filme do Hulk. Valeu. E aí, Daniel, conta pra gente como é que foi esse convite. Eu tenho a suspeita que você estava na FIC quando você foi chamado, ou é impressão minha? Não. Aconteceu que... Na verdade, o Daniel é o seguinte, na FIC ele fez um mistério, né? Eu fui falar pra ele: ô Daniel, vai lá, tá uma Marvel. Ele olhou pra mim com uma cara tipo assim: eu não posso falar muita coisa. Aí eu falei: ué, você vai pra Marvel? Aí ele falou assim: calma, não sei. O mistério assim do ar, e eu fiquei meio grilado. Na real, o que aconteceu foi um convite pra fazer duas edições do Capitão América. Que eu ia pegar duas edições do Capitão América na época que o McNiven tava fazendo, porque o Cebulski, mesmo que eu conheci pessoalmente lá, ele gostou da minha linha clara de desenho, né, que lembrava bastante o McNiven. E aí, inclusive, eu já tava fazendo estudo do visual novo, né, de como é que tava a narrativa nas páginas, mas eis que, inesperadamente, o pessoal, o Joe Prado, né, que é o meu agente, meu amigo pessoal, ele me liga e fala: olha, o Cebulski quer passar pra ti o prelúdio do filme dos Vingadores. Aí dos brasileiros, no caso, ficaria sendo eu e o Luke Ross. Como o projeto tinha muitas páginas, e ele ia ter um volume de produção muito grande, porque ele ia ter o lançamento digital antes, né? Que ia ter a venda digital e depois sairia um volume físico. Eu cuidei de algumas páginas desse projeto e o Luke Ross também, né? E o Wellington Alves também. Isso, o Wellington Alves fez, exatamente, fez as páginas, acho que foi da última parte, não foi? Foram quatro partes, eu acho que ele pegou... Você pegou com o Luke as duas primeiras. Isso aí. E ele pegou a terceira e o outro cara pegou a quarta. É o outro cara, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar. E, na verdade, a notícia dessa dos Vingadores veio quando eu tava no dentista. Eu tava na sala de espera e chegou, assim, né, cara? Aí o cara vai meter a broca ali no meu dente e eu já tava... Ah, cara, eu vou desenhar os Vingadores de novo. Ah... Mas foi legal. De anestesia, né? É, foi legal e eu fiquei sabendo uma porrada de coisa dos filmes. Foi mandado um monte de material que tinha sigilo, não podia deixar vazar. Você não entregou nenhum pra gente, Daniel. Você estava com isso na mão, cara. É, sim, né, cara? Todos os arquivos de vídeo e fotos, eles vinham com a marca d'água do meu endereço. Quer dizer, se algum site filho da puta botasse, tava o meu endereço enorme lá, né? É diferente esse tipo de produção, que aí ele te obriga mesmo a desenhar a cena daquele ponto e tal, ou você tem mais liberdade? Não, eu tive liberdade para trabalhar alguns detalhes referentes a, por exemplo, cenas que não foram mostradas nos filmes, mas quando houve o link direto com o filme, né, porque essa minissérie ela também conta histórias que existem na lacuna dos filmes, ela na verdade estabelece um timeline, né, uma linha de acontecimentos, pro cara entender a ordem cronológica dos filmes pré-Vingadores, né, e as cenas que apareceriam em outros filmes, eu tinha liberdade, às vezes, de mudar o ângulo. Porém, a figurino dos personagens era obrigatório seguir, assim. E uma coisa curiosa, que às vezes tem gente que não entende, ah, fulano não desenhou parecido com Robert Downey Jr., não desenhou parecido com o Beltrano, Ciclano. Entendo de uma vez, cara, eles têm o direito de usar os personagens, não o likeness dos atores, tá? Tem que ter autorização, né? Tem que ter autorização, e se for usado, o ator ainda recebe porcentagem por exemplar vendido, tá? É, o Deodato foi obrigado a deixar de usar a versão Norman Osborn do Tommy Lee Jones, né? Exatamente, porque tava pegando mal já. Que dirá o Greg Land, né? Só que daí é da indústria pornô, eles saem ganhando. Já pensou se as putas descobrem, cara? Que vai ter que ganhar uma porcentagem em cada desenho do Greg Land? É, cara, cada gozada, né? É uma foto de raiva das garotas. Ó, não fala mal do Greg Land, seu amigo Luke Ross defende ele e gosta dele, cara. Eu sei, cara, eu sei. Mas o Luke é muito mais talentoso que ele, cara. Sim, eu concordo também, infinitamente mais. Mas é sério. A questão é que não existe o likeness dos atores, né? Você pode seguir, assim, seguir o penteado do cara, ou então o sujeito pode ter um determinado formato no rosto, mas você não pode seguir a fisionomia ao extremo. E aí, e sobre essa questão de trazer os personagens do cinema pro universo dos quadrinhos, né? O que você acha? Ah, achei do caralho, cara. Porém, todavia, contando, no momento que tu tem uma franquia que é extremamente extensa, eu não vejo problema nenhum de você criar uma linha alternativa de histórias, já que existem tantos multiversos por aí, e a Marvel não tá longe disso, que tem a ver com a franquia cinematográfica. Não acho muito legal o cara ficar forçando a barra, dizer que Nick Fury tinha um filho lá, mulato, e aí o cara perde o olho exatamente do mesmo olho que é o dele, e sabe, é forçar a barra, né? O lance todo é que a Marvel tinha uma proposta de criar um universo cinematográfico em quadrinhos, só que parece que não rendeu financeiramente. E a Marvel, você tá falando que a Marvel tá longe disso, cara? A Marvel não... Acho que não é a Marvel. Os leitores de Marvel, eles são o oposto da DC, cara. O próximo universo que vai pro limbo é certamente o Ultimate. E a Marvel parece o seguinte, ó. Ou é o 616, ou tem uma fina drástica de no máximo 10 anos, que foi o do Ultiverso. Cai. Não tem jeito, cara. Novo universo, MCU, MC2. Nada vinga, cara. É incrível. Tá certo. Agora que a Marvel anda com Alzheimer, anda, né? É isso sim. É a desculpa de Stan Lee, daquele do decorava os nomes, né? Exato. Decorava as coisas. E aí, vocês, o que vocês acham dessa levada do cinema aos quadrinhos? Vai... Como o Daniel falou, também não gosto dessa coisa deles inventarem coisa nos quadrinhos pra seguir o filme. O filme que devia, se vai seguir alguma coisa, tinha que ser o contrário. Esse negócio do Nick Fury, do filho do Nick Fury negro, que vai ficar no comando só porque o do filme é negro, pros novos leitores que conheceram pelo filme vir pros quadrinhos no... Ué, mas o Nick Fury não é negro? Por que ele tá branco aqui? Ué, porque no filme do Homem-Aranha vai ter a Mary Jane loira, essas coisas que teve na época do Amazing. E essa minissérie que o Daniel desenhou é legal pelo que ele falou também, do criar uma linha cronológica, por exemplo. Tem a cena que eu gosto aqui, aquela arma que o Coulson usa no filme, mostra que foi feita usando o destruidor lá do Thor. É, mostra que usa a tecnologia do destruidor, o Abominável tá preso lá. Tem vários ganchos que estão colocados ali. Eu concordo com vocês, eu também tô fora. Eu acho que tem que isolar os dois universos. Até porque, cara, a gente tá brincando aqui que a Marvel tem Alzheimer e tal. Não, a quantidade de bagunça que vai dar a hora que os caras começarem a querer alinhar ainda mais os dois universos, acho que vai ser infinito. Meu. A probabilidade de dar uma cagada qualquer é enorme. Meu, aproveita lá, os caras vão fazer a série da X na TV. Não, aproveita essa parte. Meu, quadrinhos é uma coisa, o cinema... Faz junto com a televisão, beleza, mas não mistura, cara. Eu acho que o risco de dar cagada é enorme. Também tô fora dessa, não. É, antigamente a gente reclamava, o Nerdaiada reclamava, né, que esses, os quadrinhos que a gente tanto gosta não tá, assim, popularizados com o grande público. Agora que tá popularizado, todo mundo reclama. Outro dia eu até pensei, né? Falei assim, poxa, a gente queria tanto divulgar isso que a gente lê, que a gente gosta, agora tá sendo divulgado ao extremo. Só que tem um lado ruim também, né? Tem um lado de abrir a porteira de uma vez só, que é justamente, por exemplo, os quadrinhos estão sendo feitos agora, não são mais pra gente que era leitor mais antigo, mas pro grande público que não lê, né? Correto. É claro que aí depende do bom senso do autor e até dos editores também, pra controlar isso, né? Então é isso mesmo. A Marvel meio que escapou dessa, pelo menos assim, fugiu da linha que a DC teve, né? A DC quis recomeçar e tal, Zé. A Marvel, ela meio que, eu acho que é um caminho até que a DC tentou seguir nos anos 90 de recriar os heróis, né? E a Marvel tá tentando emplacar novos heróis com esse Marvel Now. Ou dar uma nova repaginada. Como é uma coisa que é pra frente, né? E a ideia não é ferir a cronologia, eu não sinto tanto repúdio. Eu sentiria mais repúdio se zerasse e de repente o Nick Fury fosse negro, entendeu? Mas de uma vez, né? Se for este Verdade. Caminho, eu pensei, né? O que, é que poderia ser pior? Se for esse caminho, pelo menos assim, ó. O que eu li tá valendo, a coisa tá saindo, então eu vou engolir. Não pode ser com costa, vou dizer. Claro, é completamente mercadológico, mas é dos males o menor, na minha opinião. Apesar de tudo, a cronologia da Marvel, em comparação à DC, ela é bem menos fragmentada, né? Nesse sentido. Então isso que ajuda um pouco. Pois é. Bom, acho que você tem obras assim, baseadas nos filmes, tipo que o Daniel fez, sei lá, uma revista que vai enriquecer mais o universo dos filmes, eu acho que é legal. Agora, começar a basear a linha original, o universo meio-meia, né, da Marvel, por causa por influência dos filmes, eu acho que não precisa, cara. Você tem uma linha época bem definida, cara. Mantém os dois. Uhum. E aí, Daniel, só pra encerrar essa parte aí da sua participação, é o seguinte, eu sei que você tem um fascínio muito grande pro Dr. Felipe Morselli, né, e já colocou ele em todas as 1500 histórias. Eu não vou pedir pra você me encaixar, mas assim, em homenagem ao nosso amigo Marcos Dark, você podia fazer um Darkinho, que ele tá pensando em comercializar isso futuramente. Ué, só eu voltar a fazer alguma coisa com a Marvel. Ó, não, mas o Darkinho... O Darkinho é a editorial, cara. Ah, é? Você sabe que é esse Darkinho. Tu já parou pra pensar em deixar ele falar? Parar de ser o agente dele também? Cara, o Darkinho, ele foi abraçado pela Tia Aninha, cara. Quem é a Tia Aninha, cara? Que é isso, cara? Não fala assim na frente do Max, pô. Quem é a Tia Aninha, sério? A Tia Aninha era uma personagem de quadrinho erótico que durou uma década. Ah, Tia Lembra da Tia Aninha, que era publicada na SEC? É do Laudo. Então, e o Laudo... No quarto dela, cara, abraçava um Darkinho. A gente brincava de colocar pessoas que a gente conhecia e, em vez dele me colocar, a gente criou um boneco de pelúcia, que era o Darkinhos, né? Ah, tô ligado. E fez sucesso e virou o ícone, né? Você coloca ele já com a etiqueta, né, e tal. Caralho, os caras não lembram do Valete de Copas, mas lembram da Tia Linha. Vocês são uns punheteiros da vida. Avengers, assemble! Bom, e agora vamos então encerrar o nosso programa. Eu vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados aí. Eles dão uma geral sobre o podcast, sobre a equipe. E aí faz o último jabá de cada um aí. Então, Daniel HDR, você volta mais uma vez. A gente vai te escalar. Quer dizer, eu vou agora migrar pro podcast dele, né? O próximo. Quando é que vai lançar do filme do Thor? Ah, o do filme do Thor vai ser perto do filme do Thor. Então pronto, lá para perto de novembro. Sim, é porque na verdade a gente é organizado e grava as pautas bem antes. Toda essa trollada que ele fez aqui comigo, eu vou devolver agora em novembro, tá? Então, trollada que ver lá. Foi tu que disse que eu desenhei o Herói Zenassi, escrevi o Herói Zenassi, escrevi o Marvel Forever lá. O Herói Zenassi aqui na história. Não, ó, é sério, cara, eu quero convidar os ouvintes do Inominata, por favor, quero convidar vocês a visitarem o ArgCast, se é que já não o fazem. O nosso amigo Marcos Dark também nos prestigia com diversos textos, analisando quadrinhos velhacos, né? Natalínicos. É, exatamente. Porém, old but gold, né? Como costuma se dizer. E nós temos o podcast lá, que é o ArgCast, que é o podcast do Dynamo Studio, que o Coveiro já participou de um episódio lá do Homem de Ferro, né? Que a gente está comentando sobre os 50 anos do Homem de Ferro. Então, se vocês quiserem visitar o ArgCast, nós temos vários episódios também relacionados a Marvel Comics, assim como a DC Comics, assim como a outras editoras. Se vocês tiverem ouvido o episódio, vocês vão poder encontrar lá no ArgCast um episódio sobre os 20 anos do Hellboy, tá? Oh. Então participem lá, comentem, escutem. Então nos prestigiem, a gente é limpinho, porém a gente é desbocado. E nós, acima de tudo, falamos do que gostamos e temos a sorte de ter os ouvintes que gostam também do que a gente gosta. Então, www.dinamo.art.br. Eu atualmente tenho trabalhado para DC, mas Vocês podem ver meus trabalhos também ligados à Marvel e para outras editoras em www.danielhdr.com.br. É um privilégio estar aqui finalmente, certo? Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Eu que agradeço, cara, pela participação. Ainda tá nesse programa comemorativo aqui da gente. E foi melhor eu ter gravado com os Vingadores do que sobre os X-Men, que eu não suporto. Vou falar isso pro Claremont, cara. Não, é aí que tá. Eu gosto do X-Men, do Claremont e do Byrne, cara. Quando ele vier pra cá em algum dos futuros eventos, eu vou dizer, olha, cara, desculpa aí, mas é só H do Daniel, tá? Certo. O cara vai escrever o prefácio do meu livro e tu vem dizer isso. Asca, tá. Wellington. Como eu falei, eu gosto dos Vingadores, mas não gosto muito dessa versão caça-níqueis, porque pra mim os Vingadores é aquela equipe que não é formada pelos medalhões da editora. É o que a gente falou mesmo, heróis restolho, o reformatório, como o Daniel bem frisou aí. É. Aqueles vilões, aqueles personagens que normalmente não teria chance com histórias solos, revistas solos, estão aparecendo por lá. E eu sou lá do Aracnofan. O pessoal do Aracnofan já tem se revezado vindo aqui, né? É, só faltou você fazer um programa completo. Pois é, eu estou finalmente aqui. É, até o Mônio já veio, cara. Já, ele veio no futuro, em 2099. É, no programa do futuro da gente. Quem que gosta de Homem-Aranha, o Marvel, é Marvel geral, Homem-Aranha. Só se acessar lá, a gente tem dois podcasts semanais, no qual a gente faz review das revistas. Um sobre as revistas clássicas e um sobre as revistas atuais. E eu tenho o Tripcast mensal, que é assuntos variados e aleatórios. Sempre vou fazer Homem-Aranha. Futebol, nada. É, assim, cara, são os heróis, Daniel. Quem é que consegue fazer podcast semanal hoje em dia? Não sei. Não, só menos. Geralmente quem ganha dinheiro com isso. Não, de qualidade, Daniel, eu tava falando. Olha, só ratinho. É, se visitem lá, aracnofan.com.br/blog, e é isso. Ronaldo Mirage. Prazer inenarrável estar de volta. Olha o jabateiro. Quase orgasmo. É, né? Não, mas é muito legal participar de novo da Nominata. É um site que eu acompanho, porque eu sou Marvete de carteirinha, né? Vejam o blog que eu tenho lá, o Cronologia Lógica Marvel. Pelo amor de Deus, vejam, né? Porque é um trabalho hercúleo, né? Porque dá um trabalho, me chega fazer aquela porra lá. Fizemos 2 anos agora, quanto aos Vingadores, é o grupo que eu mais gosto da Marvel. Mas agora sim, voltando, né? Vingadores eram lá nos anos 60. Esse monte de restolho também tô fora. Só tem o old school aqui, cara. É, só velho, só velho. Os Vingadores é o típico exemplo do improviso, cara. Ele foi um improviso, justamente pegaram heróis, como a gente tava falando, que não estavam tendo vendas tão fortes quanto os outros da editora, e eles acabaram virando, sabe, virando a mesa, cara. E assim como foi o universo cinematográfico da Marvel. Quem imaginaria, né? Ela vendeu todo o resto mais caro pra arrumar dinheiro pra fazer filme dos Vingadores. É, cara. E, então, eu acho que essa equipe, ela simboliza todo esse poder do improviso que a Marvel acabou tendo tanto na sua linha editorial e se deu muito bem com várias sagas memoráveis que a gente falou, talvez algumas outras não, né? E o caso do cinema não tá fora disso. Marcos, você é praticamente um membro da equipe. Primeiro, é uma honra participar desse episódio épico. Quase raro também sua presença agora, né, Marcos? Eu tô quase enchendo o saco quase nunca. Imagina. Vingadores, assim, quer acompanhar a Marvel, acompanhe Vingadores, né? Praticamente é sinônimo de Marvel hoje. Se isso é bom ou ruim, o futuro dirá, vamos acompanhando aí. Aproveitando, acompanhe também o blog Âmago, no qual atualmente estou contando a história cronológica do Capitão América no Diário de Steve Rogers. Você tá em que parte, cara? Não sei, 400 e tralalá, cara. Eita, ainda falta chão. Falta chão. Eu tô no começo dos anos 90, pra você ter ideia. Edição por edição. Leiam, acompanhem, se divirtam e vejam a história de Steve Rogers, porque ele mesmo não lembra mais. Ele recorre ao meu blog pra lembrar. Até aí. Não contem com a memória do herói, contem com o blog que pelo menos tá lá escrito. Bom, pessoal, obrigado aí por estar participando do nosso programa de 50 anos e até a próxima, então. foi meio que teste, tanto que ela não tinha uma mensalidade. Mensalidade, ó. Mensalidade, a Casas Bahia, né? O carne. Ela não tinha uma periódica. Ou do Homem-Aranha de desenvolver um plot de coadjuvantes. Só um pouquinho. Quieto, Rafael! Quieto, Rafael! É aqui, viu, cacete? Sou terrorista aqui. Por sinal, o. Agora já me perdi, né? Assim, por sinal. Por sinal, o quarteto. Agora perdi. Traz a pauta de volta, Rafael. É que é engraçado ver o Sérgio desesperado tentando manter a pauta. E aí o e aí é quem é me atrapalha desconfiguramos o coveiro, mano. A história é uma tremenda... Não, aí é Jessica Jones, pô. Eu sei. Eu falei que quis comer a Jessica Jones. Ele... Tu achou que ele... Eu tinha falado que ele queria comer o Bendis, é isso? Sei lá o que você tá falando. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.